pegou foi de um doutor Tatu de Calvo. Ah, eu gostava. Sabe o que eu sinto saudade da RG? Vocês são quando tudo bem-vindos. Eu tava aqui ontem. Como? Saudade? Ah, não, eu sinto saudade quando eu ligava algum Thiago. Ele fazia, Thiago, eu tô em cima, tô embaixo. Cara, como é ruim essas coisas. Era ruim, né, quando ele fazia. Ah, isso. Você sabe o que, que foi? Você sente, amanhã, sente quero remorso? Ale, você sente remorso de falar assim, ó, tá uma merda. Não, eu falei porque é... Era ruim mesmo, falei, né? Se ele desistia. Mas sabe uma coisa que aconteceu hoje com o RG? Um pouquinho antes dele partir. Ah. Eu tava lá fazendo o... maluco vocês. De placa lá de quarteira. Sim. E aí eu... Sem mexer. Braço. Não, mas eu autorizei, Mas aí o que aconteceu? Desculpa, chefe, trouxa. Aí meu telefone tocando pra caramba e ao vivo. Ligação, RG. Era o RG? Mas, RG. Aí tava falei assim, pô, ele é o único que assiste o programa, quando ele tá ligando, será que ele quer participar? Alguma coisa? Aí eu deixei ele ligando, aí RG. RG de novo. RG, eu atendi. Vou atender. No ar, no Sim. ar. Ah, poxa, é um último pedido, vai saber, né? Mas já tava empacotando. Aí atendi. E aí? Aí o apresentador, o Rodrigo Rodrigues, falou, alô, RG, RG. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, que acabou o programa, ele continuou ligando. RG, aconteceu alguma coisa, tá me ligando? Não, ligando? Ah, não tô não. Aí passou mais meia hora, eu falei assim, é que eu tava na dúvida, eu tava com o Paulo, acho que ligou algumas vezes sem querer. Ah, não. 15 vezes. Você tá falando sério? 15 vezes. Durante o programa, juro por Deus. Ai, ai, ai, ai. Olha, eu vou te falar. Mas eu acho que aí pode dar um telefone já pra uma pessoa que tá na rua. Não. Porque não a única ligação idade... que ele pode não. receber é de Deus. Não, é verdade. O RG já há muito tempo já não tem mais idade, é pra prática do Sérgio. Não, não tem. E o RG, ele já não pode dirigir, mais andar sozinho também. Dirigir, né? Esquece. Dirigir, esquece. Agora, já não pode mais usar o celular. Não, nada, viu? Tudo vendido. Já aí. Não pode mais usar o celular também. Triste. Eu fico já com saudade. Mas a saudade bate saudade, forte saudade. Nessa hora, né? Mas eu andei de metrô muito tempo com o RG. Sim. E era muito curioso quando ele chegava perto de uma pessoa. Logo chegava pessoa... não, ele, você tá vivo, seu maluco. Aí logo a pessoa reconhecia, né? O preto velho. Tava um charuto. Tava um charuto pra ele. Agora, você sabe qual que é o problema do RG? O Marcão que pega muito o metrô com ele. Ele fala que toda vez que o RG senta, ele dorme. Ele não pode sentar. Sentou, ele dorme. E aí a estação dá estação, consolação. Aí dá aquela chacoalhada, ele acorda. Ele levanta. Ó, vou embora. Não é aqui ainda, RG. Senta. Ele senta e dorme. E a barba escorre. Não, e ele vai sentando e levantando até chegar na Vila Madalena, cara. É, tadinho, agora ele chegou tadinho. No paraíso. Ele já tá lá. É isso aí, mas que Deus o tenha em bom lugar. Ah, deixa a saudade, nem é isso, Bento. Vamos, pois é, velho. Vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bora Bento. Lá, boa tarde pra todo mundo. Vamos lá, Sombra. Caramba, seu Bento. Vamos. Ó, capricha aí nessas manchetes. Rufar dos tambores, hein? As manchetes estão uma merda. Rufar dos tambores. Vamos estudar a manchete aí que tá uma merda. Muito obrigado a começar com o tricolor. Cada jogo, por enquanto. Ai. Vamos lá. Primeiro vamos às notícias. Dentro de campo. Ah. Hoje, 21 horas, é o Azulão. Ah. Né, lembrando, perdeu de 1-0 lá em São Caetano. Solta o Azulão! Solta o Azulão! Olha a botinha cantando. Solta o Azulão, paixão. Solta o Azulão. Mas aquele intérprete do Azulão, quem que era mesmo? Faleceu, não foi? Faleceu. Não era o RG. Isso, Camelão. Não era. Que participava do programa do... Do Ratinho, não era? Quem era? Então, ele era chamado de Azulão mesmo. E uma vez, nós colocamos ele no ar aqui. Colocamos, é. Quando o seu Caetano tava voando, né? Era Demar, né? É, exato. É, Demar de Barros. Isso. É. Vamos aqui, ó. Tá pronto o tricolor. Acho eu. Vai ao campo com o Sidão. Peraí, escalação divulgada já? Não, é tem. Ah, é a sua. É um chutômetro, né? Não? Ah, tá. Você não pediu isso pro Mota. É improvável. Você tem boas contas. Vai, César Filho. Improvável, né, Filho Bento? Manda aí. Sidão. Éder Militão. Aliás, olha, nada que seja tão a favor do Sidão, mas foi bom ele voltar, viu? Tá bom. Foi. Já tá muito inconstante. Tá nervoso. Trellis no final de semana, inclusive. Você fez o que ele gosta. Você fez o que ele gosta. E ele chama de Rodrigo. Você deu aquela cumprimentada nele, mano? E ele te deu Trellis? Não dei. Maravilhosa, foi boa. Vocês não deixam esquecer o RG. Boa. Vai estar discutindo com a namorada. Eu falei, é melhor deixar quieto essa menina aí. Então, seu bem. Fechou, viu, Marcão? Não, foi vetado, né, pelo departamento Grêmio, médico. O Grêmio fechou, Marcão. O Grêmio fechou com ele. Isso. Aí o Grêmio... Fez uma proposta. Não, no seguinte. Fechou. Tava não, fechado. Não. Era só assinar. Vai fazer exame médico. Aí a diretoria do Grêmio foi até o Uruguai, fez um exame médico com ele. Ele não passou no exame médico. E agora, recentemente, o Grêmio jogou contra o defensor novamente. Fez um segundo teste no menino. E não passou de novo. E o Grêmio não fechou a negociação. Mas é verdade, o Grêmio queria fazer um contrato de produtividade, né? Eles sim, não contrato de risco, né? De produtividade. É. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Mas é verdade que ele não se movimenta da cintura para baixo? Não, é isso, não, não é. Mas eu vou te falar uma coisa. Agora. O Grêmio não fechou. Mas... É, quando o Grêmio estava em vias de negociação e tudo mais, começou a pingar um monte de vídeo do moleque. Nossa, o senhor que tá pingando hoje. É. Eu vou te falar uma coisa. Se ele joga a bola que eu recebi de vídeo... É craque, Vieira? É craque, cara. Ele, não, todo mundo fala muito bem dele, Vieira. Só que é o seguinte, ele tem um problema crônico no pubis. Com 22 anos. Não, é. O São Paulo quer fazer que um contrato bate, longo. Bate é um problema crônico de pubis que ele tem. E a gente sabe, a gente tava até falando fora do ar aqui, do Kaká, a carreira do Kaká parou depois que ele teve um problema no pubis. Não dá pra entender, o São Paulo tem um histórico de pegar jogador aí que tá estragado e acha que pode resolver. Pega pode no salvar. Desmanche. Não, meu, o São Paulo acabou essa era de São Paulo salvar jogador. Acabou. Não é qualquer um que é o Grêmio, Mota. Não, mas quem não, salva não, mesmo não, já é o cruel, tá aí pra mostrar o mundo. O São Paulo tinha isso de salvar, agora tu então, vai estar com mas um o Valdívia. O Valdívia é um cara que sofreu uma lesão é muito grave. Coisa, lesão de não, mas joelho ele, ele sofreu lesão uma lesão joelho, séria, bacana. Mota. E tá hoje, louco. Se você for olhar no meio campo do São Paulo, ele é o melhor. Mas ele não chegou no São não Paulo é no assim. Campo, o cara Vieira. Tá parado. Do time, cara. Né? Do time, cara. Sabe então, uma acho que tem que contrato de 3, 4, 5 anos com o cara, sem saber se o cara é bom, vai fazer mais uma cagada dessa. Mas, ô, Mota, calma. Vai gastar mais milhões nisso. Calma, você nem sabe quanto vai investir, não sabe o tempo de contrato. Ué, mas se vai fazer uma besteira dessa e depois você tá reclamando. Calma, Mota. Besteira é o que você tá falando. Aí o cara vem depois, começa a jogar a bola. Calma, Mota. Vai pelo ralo. Mas então, seu Bento. Então, seu Bento, com relação ao jogo do São Paulo de hoje, às 21 horas no Morumbi, eu espero que uma eventual desclassificação do São Paulo hoje não seja acreditada à chuva. Medo. Não, porque no último jogo, eu escutei jogador falando que não, porque tá muito calor, não, porque o Anacleto Campanella é um campo ruim. Agora hoje eu não tô esperando nada diferente, a não ser uma desculpa esfarrapada desse elenco sem vergonha. Agora, ô Ale, só um pouquinho, os nossos ouvintes são demais, fala a verdade, cara. Por quê? O Naninho Tricolor acaba de mandar o seguinte, cara, com essa chuva, o São Paulo tem que escalar o Paulo Boia, já que o Toró passou por aqui. É um monstro, né? Fala a verdade. Monstro. Aliás, tem um jogador, um atacante importante, que joga no futebol brasileiro, que o sonho dele é jogar nesse time aí do Carneiro. Qual? O defensor? É, o Romero. Entendi. E outra notícia absurda também, o seu Bento. Guarda. Já vamos falar aqui um pouquinho da diretoria do São Paulo. Sim. Bicho de 200 mil pra esse time sem vergonha ganhar do São Caetano hoje. Eu acho que esse bicho tem que ser pago pro torcedor que for pro Morumbi hoje. Desculpa, mas é não 200 jogador. Mil por jogador? Não, por elenco. Ah, tá. Mas independente, eu sou. Eu tinha que dar um real. Não faz mais que obrigação. Tô recebendo um dia. Eu acho que esse bicho de 200 pau tinha que ser rateado entre os torcedores que forem no. Mas como diz o Arthur Oliveira, o bicho para esses caras é muito importante. É, então. Principalmente mas se é uma sem vergonhice, em né, dinheiro se é dado em dinheiro. Porque daí isso você reverte. Vai pro caixa 2 da casa, para né? Para o próprio bagaço. Entendi. Entendeu? Porque isso aí o bilisco. Não entra na conta. E aí eles correm mais porque não vai dar direto, né? E ainda com relação à escalação. outro dia, não. É outro dia. Eu falei aqui umas histórias com a galera e tal. Aquela pizza bacana, né? É verdade. Aí eu chamei o chefe Benedetti, falei assim, ele falou assim, pode ser o meu em dinheiro. É. Falei, opa, pode estar aqui em dinheiro pra você. É verdade. É impressionante, cara. O chefe Benedetti não pode saber desse valor. O chefe Benedetti, eu vou te falar uma coisa. Você dá o bicho pro chefe, ele corre pra Rua Pascal. Eu não sei porquê, cara. Todo dia. Tem 86 anos. Ele tem uma vida paralela, não tem? Tem. Ele, você tem uma ideia? Quando ele chega, a pessoa fala assim, ó. Olha o gordinho da Paeja. Gordinho. O gordinho da Paeja. Ele é o apelido dele. É mesmo? É. E ainda com relação à escalação aí, seu bem. São 6 mudanças aí com relação ao último jogo contra o São Caetano. Né? Volta aí o Sidão pro gol, o Reinaldo, aí novidade Lisieiro aí, né? O Marco Guilherme volta pro time e o Trellis também. Eu espero, cara, que isso aí não seja mais uma daquelas alterações que o Aguirre gosta de fazer no elenco, aquele rodízio. Né? Eu espero que tenha sido em função da má atuação, que o São Paulo realmente no primeiro jogo não jogou absolutamente nada. Mas vamos pra cima, vamos São Paulo. Hoje nós vamos ganhar de 1-0 e vamos ganhar 9. Isso é importante, porque aqui a gente passa a informação, tá vendo? Não é só um importante. Será que é o jogo hoje? 21 horas. Tá deixando bem falar. Fica uma só pra perguntar. Olha, hoje a gente teve duas mortes. Né? Uma sem importância, né? O RG que a gente assistiu. Aqui é RG, meu Deus. E a outra, nenhuma, mas uma relevante. Qual? O pequenino macaco do latino. Ah, não. Morreu? Não está mais entre nós. É mais chato, mano. Foi junto com o RG. Macaquinho. Acho que ele foi pra cuidar do RG. O último rinoceronte branco, Márcio. Tá brincando. Mas tem a filha e a neta, eu vi também essa reportagem. Não, o filho tá aqui, ó. Na minha frente. O filho tá aqui e faz paeja. É, ele mas tá, o chip que tá tem triste. Sou eu, né? O chip é ele tá triste, né? Mano, o macaquinho do latino morreu, ele tinha fugido recentemente, lembra? Deu mó bochicho, acharam ele. Eu acho que ele, porque o latino, não sei se vocês têm essa informação, pena. Ele faz as músicas na própria residência. É. E aí eu acho que o macaquinho já tá tentando se suicidar. Ô, mano, aproveita e conta a história que você viu o gato sofrer um infarto no final de semana. Fala aí. Que isso? Não, eu não vi, eu vi os moleques aí parados na frente da minha casa. E aí eu falei, putz, acho que os moleques atropelaram o gato sem querer, porque tinha um carro parado. Ah. E 3 moleques assim ao lado do corpo, né? Do gato, um gatão branco lá, deitado no chão. Eu falei, putz, acho que os moleques atropelaram o gato sem querer. Aí eu vi os moleques conversando, falando que o gato ele tinha pulado o portão. Aí começou a andar, tipo, deu uma bambeada, apareceu o RG depois de sair de festa, sabe? Naquela época que o RG saiu das festas de confraternização da rádio. O gato deu uma balançada pra lá, pra cá, assim, deitou, capotou, aí me falaram que o gato talvez tivesse tido um ataque cardíaco, que dó, né, mano? Porque não tem o que fazer, vai fazer o que no gato? Fazer um churrasco, no máximo. Não, mancada. Isso não tem coração, Alexandre. O gato também não, né? Não, ele tem, mas parou, né? Coitado. Tadinho dos gatinhos, aí, gente. Pelo amor de Deus. Coitado, claro. Coitado do gatinho. Do gatinho, do macaco. Todo mundo tem. Todo mundo triste. Continuando com o absurdo criar você. Não. Nossa, criar o macaco deitado. Em casa, o bicho não é pra estar na casa. O macaco vai para. Ah, comprometei. Que palhaçada. É um palhaçada. Não é o King Kong. Mas não pode, velho. Mas é um mico, né? É um mico, na verdade. Não é o macaquinho. O macaquinho liberado. Pelo Ibama, né? Super legalizado agora. Ele esteve aqui, conversou com a gente aqui. Macaco. Deu uma entrevista. Eu deixo o meu no carro, lá no é como se fosse. Bota aqui entre nós. Sério? coloca lá o Pedro. Então, oi? Principais razões pelo fato dele ter declinado aí esse convite do Botafogo foi o fato aí de ter que morar no Rio de Janeiro. Sim. Mas na boa, Bento, fora o fato... Não, mas ô Mota, fora o fato do cara tá inseguro, é que violência vai ter aqui, vai ter em Belo Horizonte, vai ter em São Paulo, vai ter em Recife. Infelizmente, nós vivemos um país hoje que é violento demais e as autoridades não dão conta aí de parar a bandidagem. Então, tá todo mundo sujeito. Protegido, né, mano? Quem? Não, mas, Motinha, a proteção vai até a página 2, velho. Não, mas a proteção vai até a página 2. O Jefferson, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, também é um cara protegido, que anda com um carro... blindado. Sei lá, deve ser blindado, mas ele teve que sair do carro lá e entregou o veículo pros marginais. Nós levarem. Que carro blindado vai segurar uma rajada de fuzil? Nenhum. Nenhum. Olha. Então, o Marquinhos Gabriel, fora o fato também da insegurança, ele também não é trouxa, né? Marquinhos Gabriel é um cara que com frequência ele entrava ano passado, marcou alguns gols aí que foram importantes aí pro Coringão. E ele sabe que o time do Botafogo esse ano não briga por nada. O Botafogo, ele tenta talvez aí permanecer na Série A. Se o Botafogo conseguir uma vaga de Libertadores, já vai ser um milagre. Mas em termos de conquista para esse ano, o Botafogo não briga por nada. Então o Marquinhos Gabriel também não é tonto, né? Ele falou, opa, já vou juntar o útil ao agradável. No Corinthians o cara recebe em dia, o cara tem estrutura para trabalhar, é um cara que é frequentemente utilizado. Agora aqui no Botafogo, até que ponto que vale a pena o cara trocar o certo pelo incerto? Se fosse um clube que talvez desse um pouco mais de estabilidade para o cara, salários em dia, estrutura, e que brigasse pelo título, talvez ele revisasse esse conceito. Mas quando ele faz uma somatória de tudo, Bento, já era, né, irmão? O cara vai falar. Com certeza, no way. Né? Não, é verdade. Eu só queria pedir desculpas ao ouvinte do Estádio 97, porque eu cometi um equívoco grave. Quando falei aqui que nosso querido Mano dificilmente não venceria o prêmio ACESP de melhor comentarista esportivo desse ano de 2018. E agora? Sim. O esportivo já era, já ganhou. Ele vai ganhar também de política e economia. Pra mim é o melhor do mundo, irmão. Tá entre ele e a Miriam Leitão. Você tá sendo irônico. Alexandre Oliveira tá sendo irônico, mas tudo bem. Tá entre ele e a Miriam Leitão agora. Que fase vive o nosso querido fase, mano. Não, eu acho que ele é um monstro. Eu acho que ele concorreria, Vieira. Agradeço, mas tô longe. Eu acho que ele até concorreria a esse prêmio também de economia. Se ele citasse um negócio que pipocou hoje nas redes sociais. Quando eu vi essa notícia, eu falei, é o Marcão que vai falar. Eu pensei que você não ia falar nada. Não, desculpa. Ele tá omitindo alguma coisa? Tá omitindo, Domênico Dato. Ele queria que o Corinthians pague em dia. Momento omissão. Eu queria que o Mano se pronunciasse a respeito de mais um processo do Curica na justiça, no qual a empresa Help Telas e Alambrados Limitada... Como é o nome da empresa? Help Telas e Alambrados. Telas. Help Telas. Me ajuda. Os caras meteram. Os caras meteram uma tela no ginásio que chama Bernardão, lá no Parque São Jorge, e não foram pagos. Aliás, já tinha uma rede de futebol lá que o Curica não tinha pago também. Uma rede de futebol? Os caras meteram. Corinthians ou imbecil? Ah, não. Seu irmão, cara. Mas enfim, mano, eu quero que você se prontifique aí. Peraí, quanto custa uma rede de futebol? Pra 6 mil reais. Estão devendo 18 mil reais com juros. Os caras não têm dinheiro pra isso? Ah, mas essa rede tá cara. Não, mas foi paga já. Essa daí, depois de um processo, o Corinthians pagou. E agora tem esse processo de 18.129,31 centavos que o Corinthians aí vai ter que responder na justiça. Pronuncie-se, mano. Nossa. Olha, mais uma notícia aí irrelevante, uma bobagem. Irrelevante? Tanto é que eu nem falei, né, velho? Irrelevante, não, coisa trouxa. Faz parte coisa do Corinthians. Não, ué, pelo contrário. É tá devendo, pô. Pelo contrário. Tá não, é, qualquer clube, inclusive se você levantar o teu próprio time na justiça, inclusive qualquer um aí, tem esse tipo de processo. Deve uma rede de vôlei. Não rede de vôlei. Vai ter dívida trabalhista, vai ter uma série de outras coisas ali que vão estar na justiça também. Eu acho que qualquer dívida que você contraia, independente de ser um clube, independente de ser uma pessoa física, eu acho que você tem que pagar. Sim. Isso é o beabá da a decência. Gente se amava na rede. Ah, não. A gente dormia na rede. Na rede a gente fazia. Não é possível. Amor. Mas é o tipo de situação idiota. A gente gasta tempo pra falar disso daí. É coisa de Bambi mesmo. Por que vocês não criam minha rede, minha vida? Você tá bravo, tá atacando São Paulo. Não sei, mano. Vocês estão devendo, tem que pagar. Você tem que falar assim, meu clube deveria pagar esse processo de 18 mil. Você deveria estar um pouco mais preocupado com o terreno que teu clube usa clandestinamente pra guardar carro lá na rua do Morumbi. Aonde, fiel? Mostra o seu grau de desinformação. Desinformação, tô na rua. Falar em usa pra guardar carro, vamos falar daquela rua que o Corinthians deu aquela... Asfaltou, meteu uma grade. Meteu uma grade e cobrou estacionamento. Peraí. Teve que devolver. Essa parte aí, inclusive, que hoje tá ali próximo do Parque São Jorge, é um lugar que antigamente o Corinthians oferecia aí pra população um estacionamento seguro. Um local onde as pessoas poderiam parar seu carro de maneira segura e quando voltasse tudo estaria intacto e em ordem. Hoje, a dona Prefeitura de São Paulo, é óbvio, se você coloca um profissional pra tomar conta ali, e coloca uma estrutura decente pra que ninguém invada e roube nada, você tem um custo disso daí, ninguém faz milagre. Agora, esse espaço hoje é público. Para teu carro lá 2 horas e volta pra ver se você acha lá a roda no teu veículo. Então, velho, você foi bem infeliz. Você foi bem infeliz agora. Mas olha, graças a Deus, Sérgio Louco, eu tô tentando conectar no Skype aí. Quem não tá conectando é você, meu irmão. Quebrou no ar agora, Sérgio. Nossa, coitado, pagou o pato agora, o Sérgio. Não, eu tô. Pagou pela Help Telas agora. Não. Eu tô tentando com o Skype aqui, mas o Sérgio Louco me adiciona. Pagou alguma coisa, né? Olha, tamo aí, louco, é nóis. O Zé Help Telas outro dia ligou e falou, pô, dá uma grana aí pra me almoçar. Help Telas. Os caras chegaram ajuda aí. Tem que acionar o cheque especial, só por causa do Curica. É verdade. É maldade. Tá pagando juros lá. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos falar de uma coisa legal, curtição bem bacana, clima de Copa, né? Vamos falar de clima de festa, é Brasil. Opa, cadê? É Brasil, é festa, é animação. Isso. Mete um som aí, ô Jorge. Boa. Manda. Aí sim. Que é o som do Jorge? Cadê o som do Jorge? Jorge. Jorge. O Jorge não veio? É placa dele, não? O Alex machucou, da chuva. Né, gente? O Alexandre, não foi? O que foi? O Alexandre machucou. E o Smiley. Foi convocado. Meu Deus. Smiley. Shakhtar. É verdade. Smiley do Shakhtar. O Smiley. Os caras fizeram sorriso. Os caras fizeram a figurinha com a carinha do Smiley. Deus ficou muito engraçado. Meu Deus do céu. Tá de Bom, brincadeira, pô. É isso. Qual você achou graça, Moto? Nossa, que deitada, mano. Reage, Motinha, reage. É que eu deixa pra lá. Vou responder pro idiota. Não. Idiota é muito forte. Juiz. Forte. Muito bem. Mas vamos falar de um assunto bem bacana aqui. Vamos falar de Copa do Mundo. Vamos falar de álbum de figurinha. Adoramos. A notícia mais esperada do ano chegou. Sim. Novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Boa. Você sabe, uma verdadeira mania que se espalhou por toda parte. Agora, você já pode colecionar os seus jogadores preferidos e torcer pelo Brasil em busca do Hexa. Ah, eu quero. É, eu quero, são 32 seleções, todos os estádios da cidade sedes e 50 figurinhas especiais que vão fazer a sua festa e da torcida inteira. Não fique de fora dessa. Vá até a banca mais próxima e peça já o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Ou acesse lojapanini.com.br, lojapanini.com.br, adquira já o seu. E aí, tá esperando o quê para começar a colecionar? Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Já nas bancas e na loja Panini. .com.br. Ah, muito legal, velho. Boa! Eu gosto muito, hein? Eu adoro. Eu já tô com meu álbum, é maravilhoso. Vamos trocar, né? Podia fazer trocar um encontro pra trocar a figurinha. Nós, né, faremos encontros. Faremos, atenção, faremos, ouvintes do Estádio 97. Sim. Em breve nós faremos encontros para troca de figurinhas. Também vamos fazer aqui nosso... vamos bater figurinha aqui no Estádio 97. Bafo. Boa. Né? Ah, bafo não, você não? Ganha, fácil. Não, bafo não dá pra você ganha, né, Monta? Bafo e mau hálito é com bafo você. Bafo com a mão, ô besta. Ah! Você nunca bateu figurinha, não? Não. Depois bate pra nós aí, Alê. Quer dizer, em Santos era bafo. Não sei como é que chama em São Paulo. Como é que chamava? Bafo. Era bafo, bafo mesmo. É, ou chama bater mota. Figurinha, né? Ou bater, bater figurinha. Chama mota. Bafo. É isso aí. Pessoal da Panini, se quiser, pode mandar aí. Ô, manda pra gente. Ah, ô, Panini, lembra de nós aí. Ajuda nós, ajuda aí. Dá um help. É isso aí, Help delas? O da RG não adianta. Mas você pode mandar aquele álbum que tá lá, assim, na tipo, nuvem, né? São Pedro, São Paulo. É verdade, né? Todos os, o álbum de todos os santos pode mandar pra RG pra ele saber quem ele cumprimenta no céu, né? Verdade. Meu Deus. Que absurdo. Vocês estão malucos. Respeitem a memória de RG número 2, hein? Ah, é, mas a memória dele já não dava boa, não. É não verdade. Dá pra respeitar aquela memória. Eu esqueci, é verdade. Depois que ele perguntou as palestras de Márcio Imperato. Nossa senhora! Ele fez mais uma depois, não foi? Foi o dia do Jamel aqui. Do Jamel. Não lembro qual foi, mas teve outra. Não, ele chamou o Jamel de quem que foi? Eu não lembro. Ele falou o nome, né? Ele errou o nome do Jamel. E as palestras de Márcio Imperator, é verdade. Estádio 97 da Energia 97, vamos dar agora. Ah, vou meter uma mão numa pipoca aqui agora, hein? Ah! Põe lá, opa, no micro a pipoca que o mano aí vai contar. Sim, hein, vamos lá, vamos lá! É, amigão, vamos falar de coisa boa? Quem aí quer ir pra Rússia, hein? Eu! Todo mundo quer, que eu tô ligado! E se eu disser pra vocês que a IOC vai levar você mais dois amigos pra acompanhar todos? Eu disse todos os jogos do seu time. Ficou empolgado, amigo? Olha, você, por exemplo. Opa! Se liga só, eu tô falando de promoção, velho. É promoção top, hein? A promoção é me leva pra Rússia e Ok. O vencedor vai poder chamar dois camaradas aí, dois amigos, pra curtir uma baita viagem, uma baita trip lá na Rússia. Já pensou, Ale, você, a dona Encrenca e o Sorim? Já pensou, por exemplo, ó, o Vieira, o Mota e o RG? O Sombra, o meu irmão e o Bar? É, mano, já pensou? Vai ser top demais, cara. Pra participar é muito fácil. É só comprar os snacks da IOC, pode ser pipoca, pode ser amendoim, pode ser salgadinho. Depois cadastre o cupom fiscal no site, anota aí, ó, ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. E fique torcendo, hein? Aí você não pode vacilar, você tem que ficar ali torcendo diariamente para que você vença. Só não esqueça de guardar o cupom fiscal, que aquele papelzinho, na hora que você paga lá a sua mercadoria, a mulher vai te entregar lá e você guarda aquele papel para poder fazer o seu cadastro, tá bom? Além de poder assistir a todos os jogos do seu time na Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Se liga só! Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares de prêmios instantâneos. É isso aí, cara. Você vai poder ganhar vale compras online na mesma hora, hein? Tá esperando o quê, amigão? Corre que a promoção só vai até o dia 19 de abril. Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks da IOC, tá bom? Aí você acessa o site, ó, ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. Você não sabe como é que se escreve IOC? É Y-O-K-I, tá bom? Aí você verifica no site aí todas as condições e confira o regulamento completo também. Promoção Me Leva Pra Rússia IOC. Participe e viva o seu futebol. Promoção autorizada pela Caixa. Boa! Boa, Alexandre! Eu levaria o Alexandre se eu ganhasse. Ah, não. Tá, juro, deixa, por Deus. Não, mas aí o Sombra não vai deixar, só, não, amigão. Só pra eu anotar aqui... Eu levaria o Ale e o Sombra. Ah, tá. Vou anotar aqui quem que você quer no meu bonde. Não deu pra. É a Tereza, você quer a dona Encrenca. O Sorim. Quem mais? Você tem vários amigos. Pode ser Sorim. O Sorim? Tá, quem mais? Você quer botar mais gente nesse bonde? Quem mais? Fala mais um aí. Não, eu não falo nada, você que tá falando aí. Eu falo. Eu vou selecionar alguns aí. Fala, Benedete, fala um aí, vamos ver. Posso falar? Fala, você fala, chefe. Você tá falando? Oh, não, vou falar, não. Leva o do Menezes, então, Ale. Ah, não. Ah, esse é bom. Esse é o Menezes aí é da hora. Esse seria uma baita companhia de, também. Tem que ir de máscara, mas esse é... Ele é feinho, né, meu? Tadinho, né? Nossa, ele tá do avesso, né, aquele feio. Na fila da beleza, ele chegou lá, não tinha atendimento, né, não, cara? Ele pediu pra ser feio no Vale do Eco, não é possível. Não. Feio. Ai. Vale do Eco. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Santos, let's go! Como é que é, seu Bento? A chuva na Vamos ver rua. Se o chefe segura esse BO aí também, né? Porque ficar apoiado no RG é fácil pra falar. Quero ver hoje, sem agora, RG. Protagonista. Vamos ver as notícias. Aí, ó, já tá todo cagado. O Santos no AP. Que é isso? Ô, RG noito. RG não. Desculpa, é que é igual, né? Igualzinho. Igual, nossa. Mas vamos lá, amanhã às 19h30. Belo horário, hein? É, lá, nossa. Horário de Brasília, viu? Horário de Brasília. É, contra o Botafogo na Vila. Olha só, pela primeira vez no ano, Jair Ventura deve repetir a mesma escalação. Certo. Ou seja, o Jean Mota deve atuar no meio, né? O Dodô. Na lateral esquerda. Nossa, bom. Você é ótimo. Nossa. Deve atuar na lateral esquerda e ali deve. O resto do time que empatou com o Botafogo. Né? Então amanhã é 19h30. Tem mais alguma coisa? Não, de informação. Nossa, acabou. Cadê o Zé Laranhã? Tem o Zé Laranhã. Zé Laranhã. Então, Bento, eu acho que o ponto positivo é ele conseguir repetir a escalação, que não tinha acontecido ainda. Mas, de acordo com o jogo do Botafogo, o Santos não conseguiu propor jogo com o Jean Mota e o Citadini no meio campo, além do Alisson. Então, eu daria uma chance para o Vitor Bueno. Né? Uhum. A única chance que ele teve de começar a titular foi com um time praticamente todo reserva. Foi contra o São Bento, se não me engano, que a gente perdeu na Vila. E o Santos fez 4 jogos na Vila esse ano, perdeu 2 e ganhou 2. Então, não é garantia de ganhar. O horário não ajuda. A torcida de Santos não tem ajudado também. Não tá ajudando ultimamente, né? E agora com torcedor a menos, né? Exatamente. O RG não vai poder ir amanhã, parece que ele vai Mas o horário não ajuda, por quê? Porque é 7h30 da noite. O chefe é gente boa demais, né? Mas o chefe, ultimamente, na Vila, a torcida não tá ajudando. Vocês estão de brincadeira. Quando o jogo é 7h30 da noite, é muito cedo. Quando é 9h40, é muito tarde. Mas o chefe, pensa um pouco comigo. Pensa um pouco comigo. O jogo é em Santos. A torcida que vai na Vila, infelizmente, é a de São Paulo. A de Santos não tá indo. Não vai. A torcida de Santos. Os moradores de lá. Os moradores não vão. Não vão no jogo. Eles querem ele é cínico, eles não querem mais o Santos como time da cidade, é isso? Eles não querem, mas o Santos é o time da cidade. É mais cômodo ficar e assistir em casa. Então... Se fizesse Campinas, fizesse uma permuta, por exemplo, eles mandam a Ponte Preta e Santos aí manda. Ia acabar mesmo. Manda o Santos. Mas isso pode ter um outro time da cidade. Não. Mas a maior torcida de Santos é do Corinthians. Não é, isso é uma farsa, Eu vi pesquisa, não é. É mentira. Não, desculpa, é uma mentira falada várias vezes. Isso é uma mentira. E triste que tem gente que endosse uma mentira dessa. Isso aí é confirmado pelo Ibope. Não, você tá enganado. Traga então a pesquisa. Traga. Vou te mandar vários links aí. Manda agora, já. Vou te bombardear com links. Manda. Fake news. Pode mandar. O jogo sendo 7h30, queira ou não, o pessoal de São Paulo não consegue chegar a tempo. Não dá, trava ali no São Bernardo. A gente não conseguiu chegar direito no Pacaembu outro dia, que foi no meio da semana. E caiu uma chuvinha dessa, meu. Ah, e aí era. Tudo, cara. Aí já era. Então amanhã a previsão é te ter 8 mil, 10 mil e olha lá, nem isso. Então, mas assim, isso não é desculpa, o Santos tem que ganhar, obviamente, do Botafogo. Mas o time é bem melhor. Ganhar. Tem que ganhar. Só ganhar o zero e acabou, exatamente. Eu acho que a situação, tirando do Parmeira, acho que é mais confortável do Santos. Sim, sim. Não, claro. Não é um adversário tão perigoso. Não, não foi, pelo menos no primeiro jogo não foi, jogou mal, o Santos não correu risco. Só que o Santos também não deu risco pro Botafogo, foi um jogo horroroso. Feio, né? 15 minutos no primeiro tempo, foi legal. Depois, eu dormi, acabou. Cara, deu uma... eu assisti. Tava chato, seu bem. Eu tinha chegado da horta. Certo. Ah, é? Uma... Carpida. Da carpida. Você foi pegar um orégano. Carpinada. Não. Porque orégano também dá na horta, não sei se você sabe. Foi empinar a pipa? Não, fui pegar limão. Tá. Limão, azedou. Limão. Caqui, aí azedou, gosta? Limão, dormi. Caqui, eu vi gosta? Que você tá com a cara feia, que você tá chupando limão, então. Exato. Agora, esse da torcida lá na Vila Belmiro tem um contexto político que faz toda a diferença. Também. Quem vota ali, o núcleo político que manda no Santos tá ali, e aí eles não querem desagradar os velhos que muitas vezes nem vão no jogo. Não, e outra, aqueles caras que ficam... Às vezes fica mais gente do lado de fora do que dentro do estádio, que os caras do bar ali de fora, que os caras são envolvidos na política, são contra essa chapa que ganhou, era do Modestão. É, então eles impedem, falam, ah, fica aqui, não é... Claro que é ridículo, né? Porque quem quer assistir tem que entrar no estádio, mas... Um dos motivos tem é vários porque contextos. O Levi Fidelis lá... Ah, grande presidente. Ele já chegou no comando na presidência do Santos falando que agora o Santos ia jogar no Pacaembu. Não, e realmente, dos 6 primeiros jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, 3 já estão confirmados pro Pacaembu. Ele já... Era promessa de campanha dele jogar metade Santos e metade São Paulo. A meta é 10 na Vila e 9... Exatamente, metade. Exatamente. Seria ótimo. Então, o Santos já confirmou dos 6 primeiros, 3 aqui em São Paulo, que eu acho legal. Isso já desagrada, já traz um grupo tudo de bem, mas, velhacos contra ele. Velhacos. Mas ajuda a torcida, que tem muita gente aqui em São Paulo que muita gente não consegue descer para Santos. Não, eu concordo. Acho que o Santos teria que mandar... A grande maioria dos jogos do Pacaembu. Só que eu tô falando, isso tem uma consequência política importante no clube. Eu acho até que o Bigode nem vai ficar até o fim do ano. Não. Porque a pressão lá nele já é muito grande. Tá rolando umas tretas mesmo ali da diretoria, ele com o vice e tal. Ele já deu uma declaração na semana passada que divergências ocorrem e que arestas serão aparadas em breve. Boa. Então, mas, ô chefe, não descaracteriza um pouco tirar o Santos de Santos, cara? Não, concordo. Cara, respondo que é ou não é, Dodô? Posso te responder sendo bem sincero? Você nem sabe, Dodô. Você nunca nem foi pra Santos. Eu fiz vários. Nossa, que deitada! Então, o Ale agora deu uma deitada no Domênico. Deu deitada mesmo, porque o senhor sabe muito bem, senhor mano. Se eu soubesse, lembrasse, não tivesse. Eu sei que você trabalhou lá. É. Não, além de trabalhar lá, não é só isso. Nós estivemos fazendo um evento lá, vocês esqueceram? Na Vila Belmiro. O senhor não estava aqui ainda. Então o senhor fica na sua aí. Conheço mais a Vila Belmiro. Conheço mais de Santos do que o senhor. Nessa época. Porque eu trabalhei lá na rádio, lá embaixo. Nessa época ele comentava futebol de salão. Caissara FM. E vou dizer pra você, é mentira esse negócio de Corinthians. Tem mais corintiano lá. Tem mais santista mesmo. Boa, Domênico. Você tá falando bobagem. Eu tenho uma pesquisa aqui. Foi realizada em 2012. Ai, vamos ver. Defasada ainda, hein? Defasada, hein? 1.200 moradores da cidade de Santos, acima de 16 anos de idade. De acordo com os números, cuja margem de erro é de 4 pontos percentuais, o Alvinegro Praiano tem torcida de 50% dos entrevistados na cidade de Santos. É lógico, não precisa nem falar o resto. O Corinthians é o segundo com 20,8. E pau. O Palmeiras tem 9,1 e o São Paulo 6,9. Não tem dúvida. Olha lá, fonte, torcida jovem. Você é louco, né, irmão? Sábado eu fiz um evento lá, um amigo meu tava meio... Briaco. Ele pegou o microfone, sabe aqueles negócios de baile, Sombra? Aí gritou lá, sei. E palmeirense, foi mais ou menos. Aí São Paulino também, Corinthians um pouco, o Marco falou Santos. É claro. Bastante. Tem dúvida. É claro. Tá de brincadeira. Cidade, né, agora é incompreensível que a torcida de Santos, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, não vai, o time. Aí é outra coisa de não ir. Não vai, cara. Mas eu a vila sobrevive, quando lota é gente de São Paulo. A grana tá curta lá, ô... Tá acontecendo. Eu até entendo que talvez... Acho que é um trânsito, né? É uma cidade muito grande. Talvez o santista gostaria que viesse mais pra cá, porque tem muito torcedor aqui também. Tem muita gente aqui também. Mas que horas que os caras terminam? A verdade é que o Santos Futebol Clube, o time, é de Santos, cara. Não, então, mas você vai tirar o time de Santos pra jogar em São Paulo? Também acho, Domênico. Mas eu vou falar... Eu entendo, mas é a mesma coisa que o Palmeiras vai jogar em Campinas. Domênico, o Corinthians vai jogar agora em Jundiaí. É diferente, sabe por quê? Não dá. Não descaracteriza, porque é assim, a cidade. O Santos já ganhou a grande maioria dos títulos dele, por exemplo, no Pacaembu, porque não pode jogar grandes jogos finais na Vila. Mas é o que deveria ser feito, Você sabe o que acontece, Domênico? E outro, o Sombra falou de 2012. Poderia ter sido feito há muito tempo. Em seis anos, metade desses caras já morreram, Sombra. Ah, poderia ter sido feito. Isso é uma outra tese importante a ser levantada, né? Poderia ter sido feito algum tempo atrás e teve a chance de fazer uma arena em algum lugar em Santos, que tem lugar para fazer. Então, tem... Por exemplo, você junta lá as forças com a Portuguesa Santista ali, que eu conheço ali, você faz... Não, é não, sério. Mas qual é a força que a Portuguesa Santista vai dar? Não, eles têm... Não, o Portuguesa Paulista não tem força. Gente, só um minuto. Não é isso. Eu não tô falando que vai juntar. Presta atenção. Vocês não distorçam o que eu tô falando, senão os caras vão ficar putos comigo e não é isso, não. Portuguesa Santista tem um terreno fabuloso ali onde eles têm um estádio que é pequenininho. De repente pega o terreno deles... Exato, e fala assim, vocês faz uma arena lá na A3, e faz uma puta arena. Nos moldes que foram feitas a Arena do Palmeiras, por exemplo. Tô dando uma sugestão. Não. Eu sei que é difícil a coisa, porque você envolve muito dinheiro, entendeu? Domênico. Mas Santos merecia sim ter uma arena de multiuso. Muitos shows, Sombra. Muitos shows são feitos lá. Seria do lado Eu me lembro que eu tava na rádio, eu apresentei lá embaixo em Santos, eu apresentei Paralama do Sucesso, Titãs, eu apresentei Tecnotronic lá embaixo. Domênico, foi desumilde agora. Foi no Caissara, que é um lugar lá que é pequeno. Caissara Clube. Caissara Clube. Mas você pode, se tivesse uma arena, os shows seriam feitos lá. Domênico, deixa eu explicar uma coisa pra você. Santos não tem mercado pra você levar uma banda de grande expressão. Eu também acho. Mas levava antigamente. Domênico, arenas são boas e rentáveis quando você tem a possibilidade de receber eventos do nível de Coldplay, de U2, de Iron Maiden. Ah, não, sim, porque é grande, né? Você entendeu? Ah. E, cara, e nada justifica você gastar tanto dinheiro pra fazer uma arena desse porte em Santos. Tem que ser em São Paulo. Mesmo porque São Paulo é um grande foco de negócios. Mas eu Sombra, em época de verão, por exemplo, no Carnaval, no Guarujá, a gente tem um espaço enorme ali do Silvio Santos lá. Que fazem shows enormes lá. Cara. Mas uma arena não pode ser... Mas uma arena, ela não pode ser que nem o quiosque, que ele em três meses de calor, ele vai cobrar a porção do porquinho 40 conto, ele vai cobrar a cerveja 12 reais na praia, porque ele precisa faturar esse preço, é faturar o resto do ano inteiro. Uma arena, ela tem custos diários ali, diferente do quiosque, que é o cara e mais 5 da família que trabalham, que eles ganham uma grana lá em 3, 4 meses pra se garantir o resto do ano. É diferente. Eu também acho. Se fosse viável, você tem a certeza de que algo já teria nascido. Não, e o Santos tentou fazer algo junto com a Portuguesa. Não rolou. Não teve negócio. Rolou, por que não rolou? O modo tem uma informação. Economicamente viável. Não, e um dos problemas também ali naquele lugar é o seguinte, que estaria do lado do hospital, da Santa Casa, que é ali. E muita gente não gostaria de ter uma arena do lado de um hospital, que é gigante. Nem pode. Né? E atrás, é o Clube Portuários. Então, esse era o terreno que ia ser cedido. E teria que ceder uma parte deles. Não, e isso eles... já estava bem conversado, mas depois deu para trás. Os associados desse clube do Portuários não queriam ceder a parte pro Santos. Você vê como o Mota, como bom santista, falou com saudade da cidade. Nada como ter um grande estivador. Você ama Santos. Mas você gosta de Santos. Trabalhar no porto, não. Você gosta. Quantos estivadores já passaram por você? 100. Ah, se for em quilometragem, ainda foi até a lua. Ô, Mota. Inclusive, eu quero fazer um pedido para que você possa fazer uma colaboração aí. Olha lá, mano. Oi, mano. Leva aí um balde lá pro Morumbi, ajuda a tirar a água do gramado, porque seu estádio é defasado, diferente do estádio do Corinthians do Palmeiras. É melhor você... O bagulho tá alagado dentro e fora do estádio ali, nas mediações aí também, tá cheio de água. Bom, é melhor você se informar, porque dentro não tá mais. Não tá mais não, foto. Não tá mais. Dentro não tá mais. E fora, é problema do famoso João Dória. Ah, chupa, mano. É famoso. Aqui, ó, a drenagem funciona no Morumbi. Onde é o estádio do Corinthians não alaga, desculpa. Não, isso aí foi o trouxa. Isso aí foi 4 horas da tarde. Não chama a produção de trouxa. O Bata mostrou uma foto que foi 5 horas da tarde, pô. É porque eu gosto de vender os trouxas, né? Ó, a piscina tá cheia de barro também, viu, Motinha? Vai lá tirar. A piscina tá cheia de barro. Ai, não. Suas ideias não corresponder aos fatos. Ó, mas lá a gente paga a rede. Não para. Lá a gente paga a rede. O estádio tá pago. Tá tudo pago lá. Eu gosto do que adianta, tá pago. E a marmita lá, velho. Que adianta, tá pago e não dá pra usar. Ah, tá bom. Você vai ver hoje à noite. Não sei se vai ter jogo. Vai sim. Vai. Mas se não tiver jogo, pô, o problema não é do São Paulo. Pelo menos São Paulo não. Se não tiver jogo, sorte do São Paulo. Vai passar, já vou cravar aqui, ó. Vai passar todos os grandes, só não sei o Palmeiras. Domênico! Olha o piadista aí, Domênico! Você não quer ocupar o lugar do palhacinho que tá de férias? Nossa! Tá precisando de um cara assim. Começou lá. Agora eu vou falar outra coisa. Momento fanfarrão! Quem mandou uma mensagem aqui ofendidíssimo e ofendeu o Sombra e o Alê foi o Eduardo de Menezes. Ah! Que falou que não é nada feio e que ele tem uma beleza. A maior ofensa, é o que tá a maior ofensa pro Eduardo de Menezes é o espelho, né? Esse aí é... O Edu, ele é verdade que ele passa aquele spray escuro pra ficar mais cabeludo? Não, não é naquele filme Os Outros que cobrem todos os espelhos? É. Olha que coisa linda. Nossa, a testa dele é um outdoor. Não, né, e ele não sabe que ele veio aqui como convidado por cota, né? Deficiente estético. Ele tem um outdoor. Bancada dele, é um outdoor. E esse piano que ele colocou ali? Não, isso aí é uma falsa, mais falso do que os companheiros dele de... Assim. Ali, é liquid paper. Aliás, tem uma coisa sobre a que eu tava falando aí outro dia, que é muito verdade, né? E eu sou bem desumilde quando eu falo do estádio, porque eu já disse que eu não fiz parte desses 18 anos. Então eu fico muito à vontade. Tá, bem, né? Tá falando sozinho, Bento? Eu tô muito louco. E ele não vai nem tocar hoje. Não. Aí o que acontece? Meu, é impressionante o sucesso que o programa faz. É muito legal. Não, é muito maravilhoso. E eu fico com um pouquinho de peninha das pessoas que não têm a oportunidade, não tiveram, de vivenciar esse sucesso, esse assédio e tal. E aí tentam aparecer, às vezes jogando uma pedra num programa tão conceituado, tão assistido, tão ouvido, tão visto, tudo. E não tem, sabe, não sabe, ninguém fala nada deles. Sim. E tal. E aí fica tentando atirar pedra pra ver se consegue uma luzinha, sabe, uma coisinha mínima. Ser notado. Aí eu fico com dó desse pessoal, porque, poxa, pra gente é tão maravilhoso, né, e tão comum ser abraçado pelo povo. Sim. E pra esse pessoal, eles têm que falar mal dos outros pra ver se alguém olha pra eles. Mas quem é o imbecil? Ah, não. Manda no zap aí, manda no zap aqui, Ale. Olha, outro dia, eu conversava com um amigão, mas esse cara é muito brother mesmo. Ele também trabalha com programa esportivo, etc e tal, né? É, gente boa pra caramba. O irmão dele também recentemente começou a trabalhar, etc e tal. Aí esse cara falava assim, meu, outro dia tava na rua aí, fomos atravessar pra comer. Os caras, e aí, meu, pô, te ouço lá na energia e tal. Aí o Zoio Gordo, tá fazendo sucesso, né? Os velhos lá de cabelo branco, fazendo sucesso, hein? É? Poxa vida, hein? Os caras ouvem vocês, hein? Ô Sombra, falando em ouvir o Estádio 97, eu queria mandar um abraço pro pessoal do SAMU, cara. Eu esqueci o nome do pessoal aí. Quando eles não estão em operação, eles falaram que são ouvintes aí, assíduos do programa. Ô, legal. Desculpa aí eu não lembrar o nome da galera aí, mas um abraço pra todo mundo do SAMU. Manda aí. Um abraço pro 192. É, boa, boa. Galera do 192. Ó, e hoje vocês não vão trabalhar não, que o RG já era. Não teve jeito. Pô, que mancada, velho. Não acho legal zoar. Obrigado por tentar aqui salvar o RG. Ó, Ale, antes de falar desse cara, a gente tem que abrir o sarcófago, hein, velho? É, tá. Desenterrar essa múmia aí. Bom, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. A boca da Buscapé. What the fuck, não, seu Bento, fala do único time que ganha. Aí. Único que ganha, que já tá na semifinal. Fala aí. Único que tá garantido. Eita, Eita o Cátio. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada a vocês aí, ó, que tomaram o pau aí. Amanhã é mais três. A gente precisa ganhar de dois. Nós podemos perder. Enquanto os caras precisam ganhar de dois, a gente pode perder de dois, seu Bento. É, exato. É brincadeira agora. A diferença é de qualidade mesmo. De time. Vamos falar de nós seis. Fala de nós aí. Tá eufórica, menino. Calma. Pra sua aí, ó, que você tomou. Quase tomou a nava também. Do Botafogo também. Putz, você quer ganhar do Botafogo e falar o quê? Vai falar de nós. Não. Dá uma segurada aí, que já falou muito segurada do Santos. Dá uma segurada aí. Nossa. Ridículo dar esse espaço pro Santos. Tudo esse tempo. Nossa. Mas vamos aqui, ó. Vamos lá, ó. Ô, Dodô. Olha, hoje, olha como tá tranquilo o Parmeira. Tranquilo, tranquilo. Como eu falei ontem aqui, pode pôr até o da Guia pra jogar amanhã. É. E tá tudo certo. Mas, ó, hoje a defesa do Parmeira, né, apresentou um recurso de correção parcial no TST, né? Ou seja, Tribunal Superior do Trabalho. Certo. Pra pedir a anulação do julgamento que fez com que o jogador tivesse sofrido com o Palmeiras rescindido. Então, o Palmeiras entrou hoje aí, tá aguardando esse recurso lá em Brasília. Certo. Como eu disse aqui ontem também, acho que até sexta-feira deve desenrolar essa situação aí. Certo. Acho que até sexta-feira o Parmeira volta no bid certo. De novo com o Parmeira. Certo? Certinho, seu. É, Domênico, amanhã. Vamos jogar só amanhã, né? É, só amanhã, deve pôr passe. Deve, pode colocar alguns jogadores. Borja tá fora, já vai meter o Borja lá no, só vai jogar se for jogar. Esse é o último jogo, né? Acho que nem em semifinal, hein? Só final, hein? Se chegar na final, né? Só joga na final, não é isso? Isso. Não, é, não o último Valeu. Jogo da semifinal. Segundo da semifinal, ele pode jogar. O segundo. Tá. Lembrando, você não tava aqui ele ontem, fora, né, então, desse agora, das quartas. Da primeira. Da primeira semifinal. É. E ontem, né, como o Jailson da Massa tá fora também. Tomou quantos? Tomou três jogos. Já cumpriu um, então também só volta no segundo jogo. Então, Fernando Prass amanhã deve ser o arqueiro. Ó. É o Prass, será? É, por quê? Não, pode ser. Acho que é o Everton? Não, acho pode que ser. Não. Mas o Prass estava substituindo, né? Era o primeiro substituto, né? É. O Everton jogou um jogo apenas, hein? Camisa 12 é o Prass. É o Prass, o Everton é o terceiro. Eu tô achando que... Certo. É, mas eu colocaria o Everton, né? Mas, não, eu tenho uma opinião diferente, né, de vocês. Você prefere o Everton? Eu agradeceria muito o Prass, jogo de despedida e tal, mas não renovaria com ele. É sério que você tá falando? É, juro. O cara é bom, Ale. Ele foi maravilhoso, mas... Não foi não, ele continua bom. É, agora que ele não tá jogando, tá melhor, né? Até porque ele tá brincando, vai. Sério? Tá falando sério isso. Ele caiu. O ano passado ele caía protegendo a lesão no cotovelo. Era evidente. É. E eu acho que o Everton tem um futuro aí pela frente. Não, pode ajudar mais o clube. Sim, então deixa ele nesse ano aí, o Prass. Ano que vem, tchau. E aí já fica o Jailson e o Everton. É, o Prass merece um carinho especial, né? Mas o Borja não vai jogar, né? Não, vai o William Bigode. E quem você quer? Você que manda lá, todo mundo gosta. Não manda em nada. Todo mundo sabe que você é. Não, eu não mando em nada. Teu bagaço aqui. Não, tenho nada, já falei, já expliquei. Leiloca, você vai com muita satisfação. Uma mentira contada muitas vezes, ela continua uma mentira. Mas vamos lá. Tá, mas você que é o grande bagaço aí de Leiloca. Aí o Bigode vai pra centroavância, ok? Sim. E aí sobra uma vagueta. Keno. Você quer o Keno? Ah, o Scarpa não tá, né? Um time menor. E o Guerra. O Guerra fez aquela função ali. O Guerra é mais meio, ele não é. Mas ele jogou pelo lado. Ele não cai pras beiradas, né? Ele jogou pela beirada, ele foi testado. Mas não foi legal, né? Ah, não foi bem, não. Foi mal, não. Não gostei. O Guerra foi bem lá do beirada? Foi bem lá, ele fez um. Ali uma tabelinha com o Scarpa. Mas olha, qualquer substituto tá de grande tamanho, né? O Keno tá, é bom, o Guerra é bom. Você pode até colocar. Novo Horizontino, né? Sai o Carlos Lima e Guerra, sai outro. Como diria o zagueiro lá, né? Se tivesse pegado São Paulo, artilharia pesada. Né? Vamos aguardar, mas o. Muito mala, viu? Quem tá mala? Não, palmeirense em si. Por que tira um, bota outro, tudo bom, tudo craque. Mas o time tem dinheiro, é o time da moda. Deus, sabe? É o time... Tá com invejinha? Não tô entendendo, né, esse negócio. Nossa, não entendi também. Ué, isso. Seja mais humilde, né? Ué, mas eu não tô humilde, não ganhamos nada ainda. Foi desumilde? Não, ganhou tudo sim. Bem que nós vamos ganhar. Nossa, eu vi agora o Domênico respondendo. Tudo bem. E se meu time mudar pra Santos, a gente lota o estádio. Ai! Não falei isso, chefe. Você teve vontade de falar isso. Não, eu jamais falaria isso. Jamais falaria isso. Mas a verdade é que é o time da moda. Tá bom. E outra. Deixa eu dizer pro senhor: não ganhamos nada ainda. Vamos ganhar no mínimo dois. No mínimo dois. Tá anotado aqui. E continua falando. E continua afirmando. Comigo não tem conversa de falar depois, não. Tá bom. Vamos no mínimo ganhar dois. Mas calma. Calma. O primeiro tá quase encaminhado aí. Uhum. E ó, eu falei que fui criticado. Não. Afinal, absurdo que eu falei. O afinal, será o quê? Santos e Palmeiras. Quem foram os dois que tiveram a melhor campanha do Paraná? Santos e Palmeiras. O que primeiro foi? Palmeiras. E depois quem foi o melhorzinho? Agora nas quartas, aqui Santos. Os dois tomaram fumo, né? É. Então eu não sei não. Tá pintando um Palmeiras e São Caetano e um Santos e Bragantino. Não. Torce mesmo aí, antes. Torce mesmo aí. Não, não tô torcendo. É uma constatação. Tá com medo. Vai ser os quatro grandes. Tá com medo. Que é só. Mas você preferia a oportunidade, de repente, de pegar na final o Corinthians e ter o prazer de dizer que ganhou o campeonato do Corinthians? Ou a certeza de repente, a maior certeza de ser campeão em cima de um time pequeno? Não, eu não gosto de ganhar time pequeno, eu prefiro o Corinthians. E quando a gente pega na final, não tem conversa. Né? Nossa. Quando pega na final, vocês pipocam. Alguém levanta o mano. Eu vi a pipocada. Pega na final, vocês pipocam. Eu vi, mano. Várias pipocadas, eu vi. Inclusive, nos quatro últimos jogos aí, inclusive dois deles decisivos, vocês peidaram na tanga. E vou dizer a coisa pra você. Quando fica assim, peraí, Corinthians e Palmeiras fica, no retorno do brasileiro não era decisivo? Não tinha o quê de final? Aqui, ó. Pipocaram, porco. Cinco pontos de vantagem. Tá chupada aí, porco. Cinco pontos não quer dizer que vai ganhar. Cairia pra dois. Cairia pra dois. E ainda mesmo assim precisava de outros resultados. Agora ah, então dá uma chupada aí. Quando é final e vale, nós arranca mesmo a cabeça dos caras. Vocês não conseguem chegar. Ale, por exemplo, 74, os caras estavam lá 23 anos na FIFA, 22, sei lá, o cacete, 20 e poucos anos. Aí pegou nós, vai ficar mais um aninho aí, segura a mão. Aí depois, lá em 93, a gente tava na fila, pegamos esses coitados, demos quatro neles. Ai. E o negócio, você lembra 95, seu coitado? Você lembra 95? Quando o Palmeiras ficou um tempo sem ganhar um título, pois é, desde lembra ou não lembra o porco, 2008 nós não ganhamos o Campeonato Paulista. Falta bastante? Eu prefiro pegar o Corinthians, que é fácil. Seus coitados, inclusive, ó, deixa eu te falar. Pode anotar. O dinheiro da Leiloca não compra tradição, não, viu, porco? Ó, o dinheiro da Leiloca não compra coragem, não, viu, porco? Chega e vem aqui, ó. O dinheiro da Leiloca não compra coragem, não, viu? Teve que ver. Segue o jogo, Tá louco. É elétrico, Domingo. Esse negócio não termina hoje. E aí, tá difícil de comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Corra pra Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. A Obra Max é pra você profissional da construção, lojista de bairro, até mesmo pra você que precisa reformar ou manter sua casa. E essa é para os marceneiros de plantão. Se você tem uma marcenaria ou para você que gosta de fazer tudo em casa, não pode deixar de conhecer o espaço marceneiro da Obra Max. Na Obra Max, você encontra uma grande variedade de painéis em MDF para móveis em geral e ainda temos o serviço de corte e bordeamento. Ó, chapa de MDF branca dupla face, 15 milímetros, só R$ 109,00. E mais, na Obra Max você encontra tudo em ferragens e acessórios para móveis. Corra para a Obra Max. Lá você vai encontrar mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Mooca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas. É, prefixo 11-3003-3400. Prefixo 11-3003-3400. Obra Max! Aliás, ligando aqui dizendo Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, você vai concorrer na sexta-feira a um kit de ferramentas da Obra Max. Também dizendo, goleada de ofertas é no Buscapé, compare e economize, você ganha uma caneca do Buscapé. Dizendo, baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha um kit das baterias zero quilômetro. E o Mano vai falar agora do McDonald's, que também vai ter prêmios, ele vai falar. Bom. Beleza, Sombra. Ah, tá. Ah. Peraí. Olha aí, pera aí, mano. Aí. Caiu o bagulho aqui, ó. Peraí. Esse é o mano Stephen Hawking. Ai, mano, só você. Voltou. Ah, voltou, agora tinha a mão aqui nessa desgraça aqui, ressuscitou, ó. Ressuscitou. Tá com mau contato, não? Tá com mau contato o bagulho ali. Mas, enfim. O negócio é o seguinte, rapaziada. Imagine agora aí, você tem que fechar os olhos pra que você possa memorizar uma baita cena agora. Aquele ele grandão. Agora. É, você, ó, agora você que tá no trânsito, você sabe que você vai demorar ainda pra poder chegar na sua casa, você vai falar, meu irmão, tô vendo aquele M grandão lá no final, é como se fosse um oásis no deserto. Agora é a tua hora, você vai se consagrar, irmão, sabe por quê? Tá a fim de arrasar a sua fome? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's. Chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito molho teste. É muito giga, cara. Esse sanduíche é enorme, cara. Eu tenho certeza que vai forrar, dar aquela forrada na sua barriga. Eu tenho certeza que ele vai atropelar a sua fome. Você vai chegar em casa assim, tinindo. Você poderia correr duas maratonas seguidas depois de um sanduíche como esse, tá bom? E se você me disser, mano, mas tem uma outra opção? Eu quero um lanche que contenha frango. Tem. Tem sim, amigão! Tem o novo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon. Você vai morder e vai fazer assim, ó. Croc! Croc! Croc! Nossa senhora, de tão crocante que é! Vale muito a pena você provar! Come um hoje e come o outro amanhã. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Eu tenho certeza que eles vão arrasar a sua fome, Sombra. Legal, boa, mano. É isso aí. Esse é o Estádio 97. Tum, tum, tum, tum. Ah, vamos pra... ah, é verdade. Ai, ai, ai. Você sabe que agora você me lembrou o Zé Colmeia, né? Entendeu? Vietinha, tan, tan, tan, tan, tan. É, isso aí. O mal humano não é o Zé Comédia, é o Zé Comédia, velho. Só fala bobagem. Zé Comédia. Aliás, naquela época, o Zé Comédia, o sonho dele era roubar a cesta de sanduíches do McDonald's. É, com certeza, já pensava. Com certeza. Quem não gosta. Era legal, né, é bom o desenho do Zé Comédia, né? Do Guarda Belo, o Walda, o seu Walda. Muito legal. Né, do Catatal. Das antigas aí também, os Jetsons também era da hora. Os Jetsons. Aliás, falar em Jetsons, no navio da véia tinha uma... eu não sei se era uma mulher ou um homem, fantasiado de Rose. Sensacional. Que era empregada doméstica dos Jetsons. Robô, ah, né? Domênico, qual era a sua fantasia, Domênico? Você sabe que eu fui de... Gargamel. Não, de... Como chama? Beisola. Meu Deus, esqueci o nome da... Beisola? Não, não. Esqueci. Eu vou lembrar aqui, eu falo pra vocês. Demônio. Você tava de mosqueteiro. Fui de mosqueteiro. Mosqueteiro. Fui de corintiano. Fui de D'Artagnan. Corintiano, homenagem ao Corinthians. Você foi com a espada na mão, Domênico? Não, fantasia, a espada tava, gente, em outro lugar. Tava. Eu tava na bainha. Lá. Você sabe onde eu deixei? Você deixou na cabine lá, Domênico? Enfiado. Enfiado. Porque você é espada, você tem que enfiar. Na bainha, né? E eu fiquei sabendo que o Ale... Eu sabia qual bainha. E o Ale, vou falar uma coisa. Corta dos dois lados. Eu fiquei sabendo... Não, não. Não, bom, nossa, eu vou falar outra coisa aqui. Tá rosnando. Quero dizer aí o seguinte aos senhores, eu quero agradecer aos caras, tá? Todo o pessoal que foi no navio do Energia Navega, que foi sensacional. Foi talvez bom tenha sido, olha, uma das melhores, ou talvez a melhor edição do navio de todos que já passaram. Foi sensacional, muito legal. Meu, muito obrigado a todos. Eu gostei mais hoje, da primeira, foi era mais raiz, né? Agora tá muito chique. É, tá muito chique. Você sabe que hoje participou? Hoje participou aqui na Energia na Veia. Tô fazendo energia de... Não, na Energia na Veia. Participou a mãe do garotinho que ganhou a fantasia lá. Formiga do menininho, que foi de formiga e garotinho. Pra mim, a melhor fantasia, desculpem, mas era do Alê de Ghostbusters. De passar fantasia. Tava bom, nossa. Pô, mas tava da hora, tava da hora mesmo. Tava da hora. Olha, você mandou fazer aquela fantasia. Não, eu só fiquei triste pelo seguinte: ele tava com a roupa do caça-fantasmas, né? Só que ele tava ao mesmo tempo de geleia. Eu não entendi quem era quem, entendeu? É que geleia tá aqui do meu e lado. E aquele macacão... É... Só precisa ter pintado de verde aqui. É, o chefe... Se você quiser, eu te dou uma pintada depois. Ele vai querer, né? Mas tava da hora mesmo. Obrigado, banho. Mas olha, tava bacana. O macacão, só ele só tava... Só pra agradecer a todo mundo, que foi muito legal mesmo lá. Foi bom. Show de bola, né, Ale? Você gostou? Só elogiando você, foi seu primeiro navio, né, Ale? Experiência única. Impressionante. Muito legal. Pena que ele foi preso, né? Você prefere ficar na popa ou na proa, Ale? Sempre na popa, eu gosto... É agora, olha, quero dizer que o próximo navio aí, olha, a coisa vai pegar, hein? Vai ter Paralamas, vai ter o Jorge Benjor. O Jorge Benjor, tive a oportunidade de ver um show dele aqui em São Paulo, cara, é um espetáculo, velho. Alô, é um o cara arregaça. Sabe que música que ele canta, tem, ele tem uma presença Moro de Paulo. Essa é boa. Num país tropical. Vai, vai, vai. Abençoado por Deus. E bonito por natureza, mas que beleza, em fevereiro tem carnaval. Tem W Brasil, que é legal pra caramba. Demais. Tem música pra caramba, Engenho de Dentro, tem uma Taj Mahal. Série... Taj Mahal. Puta, vai é bom demais. Taj Mahal, vai, o navio vai balançar, nossa, velho. Agora, senhora, minha fantasia tinha... E o Roupa Nova, né, que vai estar também lá. É. No... Show de bola. New Clothes. Por falar em roupa, no caso não nova, o que acontece? A minha fantasia, que foi inspirada, claro, no Chefinho Sombra... Inspirada? Por quê? De Ghostbusters? Sim. Por que, Ale? Ah, porque eu queria ficar bem apresentável pra agradar o próprio. Né? Mas o que acontece? O macacão, ele estava um pouco apertado, né? Uhum. E aí o que acontece? Se você olhasse frontal, a visão... Tava dando aquela figão, uma pata de camelo. Viu? Parecia um 0-0, assim, sim, com as pequenas. Tava segurando o figão. 0-0. Era uma de cada lado, bem repartidinho. Mas você mandou fazer aquele macacão, Ale? Não, é do... Você alugou. Não, o Rodrigo Rodrigues, que faz lá o programa comigo lá no De Placa, ele tem uma banda de Soundtrackers. E aí ele vai de... Tem vários personagens e tal. Pô, vai da hora. Essa daí. Vai de caça-fantasma. Podia da começar hora a pedir fantasia pra ele ir de fantasia máscara, show, né, no seu programa lá, que ajuda bem também. Mas é muito maravilhoso o navio, ainda mais sem a presença do Mota, né? Que Já existia um planejamento pra jogá-lo em alto mar com uma âncora. Tinha até uma plataforma, né? Pro pirata empurrar o Mota. Andou na prancha. Muito bom. Ah, andar na prancha. Dá do tubarão, vai te pegar. Mande sua mensagem, prancha. Participe do Estádio 97, mandando sua mensagem de áudio gravada pro número 94-353-0150. Esse é o WhatsApp do Estádio, 94-353-0150. E você também assiste o Estádio 97 através do nosso site 97fm.com.br, através do facebook.com/energia97fm, tá bom? E através do nosso aplicativo, novo aplicativo, aquele que você baixa lá nas lojas, é o que tem o logo da energia sobre o fundo branco, tá bom? Baixa lá. Vamos lá pro telefone 3284-7097, começando com o Momento Sem Parar. E só ouvintes virgens hoje, aqueles que nunca entraram ao vivo com a gente, tá bom? Momento Sem Parar, você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Manco! Amanco! Alô! Ai, que foi? Ai, leque, leque, leque. Ah, não, você não vai cantar isso. Vovô. Alô! Ridícula, medonha. Ah, não. Alô! Olha, deu pane. Ai, esse amor. Deu pane geral, é verdade. Você molhou muito, tem que pegar o pane mesmo. Adesão, vamos chamar o nosso engenheiro, a nossa híbrida. Versão brasileira. Inclusive, agora há pouco a gente tava com um problema de áudio também no nosso aplicativo. É porque os raios. É como que dizia mesmo o dono do Mutley? Raios múltiplos! Os raios nos danificaram muitos equipamentos hoje. Eu acho que ferrou só lá. Pra o nosso engenheiro de olhos azuis. É um negócio chamado híbrida. Sabe aquilo que eu falei que você já tinha que ter arrumado? Lavada assim no ar, mas é legal. Sai que é sua, Silvano. Uma semana ele é beijado pela marcha, na outra ele é uma torrada. Cada entrada do Silvano no estúdio é uma jorrada. Arrumada agora, hein, velho. Ó, o pessoal que tá aí, a 23 ainda continua interditada, viu, gente? Ah, obrigado. Silvano vai dormir de bruxo hoje. Tá pelo menos vocês já tem uma desculpa hoje pra falar que o público era pífio no Morumbi. Cala a boca, pode falar que choveu e impediu a torcida de chegar. É com a torcida, né, mano? Torce mesmo, viu, mano? Porque se nós pegar vocês aí nas próximas fases, vai ficar esquisito com vocês aí. Bacana, vocês não vão passar do porco. Vocês vão pegar o porco na próxima fase, se vocês passarem, vão passar a vergonha do tamanho do Engabaú, filhão. Vergonha, filhão. Vai entrar três mundial em campo contra enquanto nenhum. Enquanto o nosso engenheiro, ele habilita as 12 híbridas que nós temos aqui. Acontece que os telefones ficaram mudos todos aqui, Sombra. É uma coisa feia aí, parece, na Paulista aí. Vamos ler as mensagens que chegam para nós através do site. Você pode participar do programa também através do nosso site, 97fm.com.br. Lá na home, você clica em ao vivo e quando abrir o ao vivo vai aparecer lá o ar ou vídeo. Tá? E embaixo tem uma janela para você mandar mensagens para nós. Bem como legal. Fez aqui o Edson Roberto Honório. Boa noite, amigões. Meu nome é Edson, santista da Vila Nilo. Aí, um cientista que veio do Egito, né? Que é? Piadinho. Belo Nilo, não. Financeiramente, o Pacaembu é muito bom pro Santos. Porém, o jogo contra o Nacional, pela Liberta, foram divulgados 21 mil pessoas. Onde caberiam mais 18 mil naquele estádio? Quem são os responsáveis pela divulgação? Você pode falar melhor, chefe. O que aconteceu? Sim, o que ele tá querendo dizer é que tava mais cheio do que foi divulgado. Mas... é que antes divulgaram o número... Não, é que na tarde do jogo, o Santos, no seu Twitter oficial, divulgou que já tinha vendido 25 mil ingressos. Certo. Quando a gente chegou no estádio, não estava lotado, eu cheguei atrasado, o horário era ruim e tal. E depois, na hora que estava acabando o jogo, foi divulgado o público total entre pagantes e não pagantes, 21 mil pessoas. Sim, 3 mil, né, chefe? Não pagantes, 3 mil não pagantes, que é normal. Agora, o que ele está querendo dizer é assim, duvido que caberiam mais 18 mil pessoas no Pacaembu. Mas assim, não dá pra afirmar quantas pessoas tinham, talvez tivesse um pouco a mais. Mas é suspeito realmente que 25 mil ingressos vendidos. Agora, a pergunta que não quer calar, chefe. O cara, por exemplo, você comprou o ingresso pra ir no jogo e você não foi. Sim, ele conta como vendido, mas não conta no público de não entra, acesso, não conta no público pagante, né? No bordeiro. Não, público pagante sim, público presente não. Sim. Pagante sim, pagou. Não, não, mas no público pagante que mostra no estádio, só mostra os que pagaram e entraram com o ingresso. Claro. O Santos divulgou o que vendeu. Eu posso ter comprado e não ter ido. Então mas não... aí é muita gente, hein, chefe? Não, mas o que acontece, mas 7 mil é um número bastante grande. 7 mil pessoas, cara. Ô, Benedetti querendo passar pano. Tem alguma coisa estranha aí. Tá querendo ser dirigente do Santos, Benedetti? Tá querendo ser dirigente do clube? Tá querendo colocar aí uma tarja onde você não tem que colocar? É que lá no cada um. Brincadeira, ele, Benedetti. Ele paga o camarão mais barato, ele quer ir pra lá. É que, pra gente falar, a gente precisa saber de alguma coisa. Desculpa, né? Notícia de utilidade pública, preço do quilo do camarão. Camarão. Ah, olha, já tivemos uma crise no ano passado gravíssima com aquela doença da mancha branca que eu tinha te falado. Não, mas é camarão agora, mesmo, é chefe. Não o frango pintado de laranja. Não é o frango colorau. Não é frango colorau, não. Aí denegrir o negócio das pessoas não é bacana. Mancha branca é micose. Hã? Você quer fazer o quê? Passar um vodol no camarão? Não, ele tem uma doença que ele morria, ué. É verdade. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Nossa. Mas então, varia, então, né? Dá pra voltar Você tem camarões aí de 60, 70 reais o quilo, você tem camarão de 90. Por exemplo, o Domênico, que é apaixonado por um bom pistola. Adoro! O Domênico, ele vê a pistola, ele mete na boca, não tá nem aí. Camarão. É isso, Domênico. Camarão. Mas o camarão pistola é o mais saboroso ou não? Eu gosto o mais. Camarão. É gosto isso, né, pessoal? Eu gosto mais o camarão rosa. Rosa. Que não precisa ser aquele pistolão. E por que, que às vezes a gente vai comprar camarão e tem camarão que é rosado e tem aquele que é cinza? O camarão cinza, normalmente, ele é camarão de cativeiro. Não presta. O cinza é aquele que já tá passado. Não, mano. O cinza é aquele que tá apodrecendo. O de cativeiro é mais garantido que você vai conseguir durante todo o ano, porque ele é criado. Ele é criado no mar, só que é criado em fazendas de camarão. Fazenda de camarão. Ele não come todas as coisas que os camarões em alto mar comem, então por isso que eles mudam a coloração. O camarão é o urubu do mar, ele só come nojeira. Ele come o lixo. É a barata do mar. É verdade que no Japão o camarão. É chamado de camarão pistolinha, uma pequena pistola. Na verdade, lá o sete barbas pra ele já é grandão. Ele já... O camarão sete barbas é o pistola do Japão, entendeu? Aí, aí vem agora aí a galera aí dos micropênis encher o saco. Né? Ah, é conceito com os micropênis. O Konami já me mandou mensagem. O Konami já tá mandando aqui, ó. É sacanagem comigo. O Ale ficou chateado. O Jefferson Luiz de Brito... Ele fala que peça pro chefe continuar mostrando as fotos dessas mulheres na câmera. Passou muito rápido. Chefe! Que amador, hein, Benedetti? Juvenil. É juvenil verdade, demais, hein? Eu não ia falar, vou explicar. O Ale me mandou uma foto, eu mostrei pra ele e falei assim, que porcaria é essa que você tá me mandando, seu trouxa? Desculpa, mas o Ale, como um dos caras que eu mais tenho... apreço em toda a face da terra. Imagina. Obrigado. Ele jamais mandaria pra você foto de homem pelado ou de um bagulho. Não, bagulho. Não, se ele mandou é porque a mulher é de primeira linha. É bem apessoada. Não, apesar realmente. Que eu sei que ele não mandaria, porque ele não é um cara que fica colocando mulheres peladas no celular dele. Inclusive, eu trago meu material de trabalho aqui, ó. Vocês podem ver. Seu laptop. Né? Você fica estudando. Pra justamente. Fazer parte do programa e não ficar jogando joguinho como uma mula que eu conheço. Não fala assim no Mota. Para de mandar esses pornô vagabundo que você atenção, manda. Olha, o programa aí da... Quer ver mesmo? Lá da... Do SBT, da Record, o Geraldo, vocês querem fazer, às vezes, matéria com coisa bizarra? Nós temos uma mula que joga. Isso! Geraldo isso. Balança! Tem balança! Uma também que é Humberto muito legal. Martins! Humberto! O Domênico... Aquele? Humberto Martins, não aquele sei se é o ator... Do Uga Uga. Nunca colocou uma camisa. Não. Nem ele, nem o Marcos Pasquim, né? Também não. Humberto Martins aqui. O Domênico é o doido varrido mais legal que eu já conheci. Sou São Paulino, mas sou fã do Domênico. Concordo com o doido varrido, o mais legal. Não entendi o porquê. O Domênico é o tipo do cara que eu sou o cara mais consciente do rádio brasileiro. Ninguém tem as verdades e os caras não acreditam em mim. Ninguém põe o time em primeiro lugar pra gostar do Domênico. É verdade. Aí o cara é corintiano, São Paulino, santista, vascaíno, gremista, colorado, Leiloca, gosta de Domênico Gato. Obrigado. Qualquer um gosta do Domênico Gato. Por isso ele é chamado. Porque o Palmeiras hoje não machuca mais ninguém, né? Então esse cara tem o Domênico como um segundo irmão. Machucou, o teu time que tá machucando, mano. Que tá tomando pau de Bragantino e teve que roubar os caras. É é isso que tá machucando. Olha aí. Não me venha falar de roubo, que inclusive o teu goleirinho lá já tomou uma suspensão lá, tá trouxa. Ah, mas contra quem ele jogou? Tá, sem goleiro. Contra quem ele jogou? Falou bobagem lá e pagou com a língua. Tá, o prego. Chupa porco. Jogou com o teu time e aí os caras tudo tanto. Zé Aparecido Futebol Clube. Sem falatório. Continuando aqui com as mensagens. Agora é o momento sem parar mensagens, né? Vamos lá. Mais uma mensagem no momento sem parar, né? E você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, isso, abasteça sem perder tempo. Sem parar, sua vida no seu tempo. Deixa eu ver aqui, mais uma mensagem sem parar aqui. Fala, galera do estádio, aqui é o Lucas Dantas Diamante. Ó, oh, isso aí vale muito, hein? Você tá de esposa ou diamante? Isso é duro na queda. Hein, chefe? Você tá de esposa ou diamante? Sempre esposa, sempre. Ah, tá. E aquela que tá com... Fica na sua. E a vida paralela aí, chefe. Não existe isso aí, cara. Falo de presidente prudente, faço jornalismo aqui. Legal. Momento misterioso agora. Jornalista, cuidado. Faço jornalismo aqui. Vocês são uma das minhas inspirações. Esse aí não vai se formar, Ele fala que menos o Mota. Bem, graças a Deus. Lucas, deixa eu te explicar uma coisa. Isso é uma dúvida que tem que ser esclarecida. Nós não somos jornalistas. Então, se você procura fazer jornalismo para falar as coisas que nós falamos, esqueça. Você está abastecendo uma faculdade à toa. Está dando dinheiro de graça. Você está dando dinheiro à toa, cara. Agora, com relação ao diamante que você perguntou, aliás, uma pergunta brilhante, nossa, muito bem tirada pelo Sombra para cima do chefe, que não entendeu. Tirei melhor que chope. Sim, muito melhor, chefinho. Eu já tive um problema com relação a isso, né? Cheguei e falei pra querida, falei assim, vou terminar o relacionamento, né? O namoro, porque a minha família não tá aceitando você. Ah, é? Aí ela falou, quem é a sua família pra não me aceitar? Ah, aí o bicho pegou. Aí eu falei, minha esposa, minha filha. Ah, minha não! Ai. Teoria repetida também conta. Você tá falando da tua esposa? Ou Ou do bilisco? Você não vai falar da minha esposa aqui, não. Porque eu não falo da esposa de ninguém. Chefe Furazóio. Agora você tá querendo dar uma de anjinho? O filho do quitandeiro, chefe. A dona encrenca que o diga. Perdeu 6 quilos ali, só esperando A sorte é que o chefe é assexuado. Então aí, realmente... ele é tipo a buba que comeu duas feijoadas. Vai, dorme nesse barulho aí, trouxão. Ele é o geleia, né? Trouxão. Que isso, Ale? Trouxão, Ale. Ale, você perder pra ir, não dá mais. Aí não dá mais. Aí também, desistiu. E olha que você vê que pode ter sentido, porque outro dia a gente passou por uma loja de imóveis e ela olhou um puff e ficou encantada. Tá pagando um pau, não é legal, não. Ela falou: olha como ele tá bem vestido, o chefe hoje. Você falou: não, é um puff. É um puff. Que isso, desculpem os gordinhos que se sentem atacados nessa hora. Mas dá pra já destruímos as pessoas de micropênis, agora são os gordinhos. Deixa eu ver aqui mais. O Rafael Minatti. Sombra, pergunta pro Mano se o gol lá no Lulão vai ser de chinelo. Ai, Lulão. Aí não é legal, hein? Não sei o que significa Lulão. Só vale gol dentro da área de cabeça. Lá em Itaquera, mano. Arena Corinthians é o estádio mais moderno do futebol brasileiro, inclusive já foi abertura de Copa do Mundo, então dá uma chupada aí. Que estádio aí? Que estádio aí da mesa já sediou pelo menos alguma coisa importante? Olimpíada ou algo do tipo? Nada, então dá uma segurada aí, o campado de trouxa. Uma coisa muito mais, o estádio no Morumbi recebeu uma coisa muito mais importante que a Copa do Mundo, que foi a vida Madonna. Foi vida. Louca. Michael Jackson, Madonna. Michael Jackson, U2. Mas é mais que isso, no meu ponto de vista, recebeu o Papa João Paulo. João Paulo II. Foi fantástico. Foi a maior presença de público de um evento no Morumbi, independente. É que não tinha Arena Corinthians, senão vocês iam perder para Arena Corinthians. Tinha que mudar. Imagina o Papa Móvel na Radiar, mano. Mano, você não tá entendendo. Ia ter que reforçar a vinda do Papa. Não tô falando da vinda de Lúcifer. Imagina o Papa Móvel na Radial, mano, ele dando tchau ali, né? Em Ermelino Matarazzo. Imagina o Papa em São Miguel, Domingo, ele colocando aquele corpinho, aquele corpinho pra fora, assim, na Avenida Aricanduva, sei, mano. Uhum. Imagina, ia ser fechado. Oh, muito, né, louco, mano. Imagina, louco. O Papa, oh, imagina o Papa passando na Praça do Forró em São Miguel, dando tchau pro povão. Não, que tinha que mudar o nome de Arena Corinthians, porque não estão pagando, estão inadimplente. Então, a partir do momento, rapaz, que não paga, esse negócio aí, o estádio Corinthians, é o estádio do povo. Então, todos nós, cidadãos de São Paulo, temos direito sobre a propriedade sobre a Arena Corinthians. Isso é verdade. Não, então, mas chupa, tem, mano. Tem que, não, mas tem que homenagear quem deu. Nossa, você parou o programa pra falar essa bobagem? Não, que bobagem. Vai pegar um rodo lá, vai pegar um rodo e tirar a água do teu estádio lá, o seu trouxa. Tá seco já. Mas pega um rodo e um balde lá, o seu mané. O gramado, o gramado do Morumbi já é em perfeitas condições há um tempo. Eita, você vai ficar acreditando em fotinho da Globo? Ah, então tá bom, você vai ficar acreditando em fotinho da Globo. Esse mano, os caras estão tentando, os caras estão passando pano úmido no gramado pra ver se tira lá o excesso de água. 9 horas da noite vai ver, mano. Mas as imediações lá estão graves, já são claras. Mas isso pra São Paulo inteiro, né? É, gente. O Gabriel Augusto Galo Correia de Moraes. Isso aí! Não. Eu vou fazer competição agora. Eu nunca vi um galo. Não. O galo dele é melhor. Não. Esse galo é galo. Isso é um galo decente. É o melhor galo já feito no rádio brasileiro. Esse galo. Ale Oliveira. Eu não tinha dúvida que só seria ele pra fazer esse melhor galo do rádio. Então vamos de novo. Parece o Zé Carlos. Galo, Ale Oliveira. É só uma vez. O galo tá rouco. Esse galo morreu. O galo cantou uma vez, só ficou rouco. Uma vez só morreu. Morreu. Bate asinha. Eu tenho experiência com Crista, inclusive. Crista de galo, né? Vou colocar no Instagram. Eu não tenho aí a imitação. Vai. Ao vivo no Instagram. Vai. Galo ali. Peraí que o Motinha está fazendo. Faz um vídeo aí, mano. Qual que é o nome do homem? Não sei o que. Galo, né? Peraí, espera. Ah, é o Gabriel Augusto Galo Correia de Moraes. Sensacional! É muito bom, é muito bom. É muito bom. Bate a asa, velho. Quanto vale o show? Esse galo choca ovo, hein? Esse galo tá sentado. Esse galo esse daí, esse galo senta no pintinho, viu? Tem que disponibilizar isso aí pra acordar a galera de manhã cedo. Toque do despertador do celular. Valeu, Oliveira. Peraí, você já viu de manhã tarde? É um jegue também. Mas deitou, Marcos. Mas manhã, 11 horas é tarde. É. Não, isso não é manhã tarde. Você já viu de manhã, 2 da tarde? Tá não certo, existe. Mano, vai, não dá. Manhã é redundância. Amanhã é cedo. Mano, seu antes. Deixa eu ver o que mais aqui. Mensagens que chegam pra nós. Vamos dar um atualizar agora. Não param de chegar mensagens pra nós. Isso. O Thiago Vieira dos Santos. Vieira, ih, agora, rapaz. Você podia ter imitado um viadinho. Os galinhas não pagaram a redinha do gol. Será que vai ter gol por fora no Itaquerão? Mas, gente, foi a rede do futebol. Não foi a rede do futebol. Foi a tela de volta da quadra. Explica pra esse jumento aí que não tem nada a ver com a Arena Corinthians. Mas é verdade, esse jegue aí não sabe o que ele tá falando. Foi no Bernardão, juiz. No Parque São Jorge, tem um ginásio lá. Não tem nada a ver com isso. Chama Bernardão. O Caio Teixeira fala aqui, vendo o chefe usando o lance pra pegar informações sobre a escalação do Peixe, só mostra a saudade que eu tenho do RG. Ele também não sabia, mas pelo menos ele chutava. Nossa! Que porrada no chefe. Agora vai me defender. Deitado, hein? Que deitado, agora ele vai me defender. Nossa. E o chefe, né, o chefe trazendo o jornal pra todo mundo ler, ninguém quer ler, né? Ninguém quer. Vamos tentar se informar. Esse relógio aqui, ó. Não é todo mundo que tem esse notebook filho, aqui, né? É do Alê, eu só peguei pra dar uma olhada. Vamos lá. Meu material está aqui, ó. Boa, Alê, parabéns. Mais mensagens sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida. Legal. Sem parar sua vida no seu tempo. O Diego Souza de Jesus. Diego Souza de Jesus. Não imagino Jesus tão gordo. Ah, não. Ah, não. Diego, muito bom. Com Diego Souza, só Jesus, né? Só Jesus. Só Jesus na causa. O Gargamel, ou melhor, o Domênico. Gargamel. Boa mensagem. Diego Corintiano de Guarulhos. Que bobagem, fica ofendendo o Domênico. Ofendendo, que isso, não falei nada aqui. O Renan Silva, boa noite a todos. Sou palestrino de Campina Grande, Paraíba. Terra do maior, da maior festa de São João do mundo. E gostaria de mandar um abraço para todos. Vocês são monstros. Olha, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Esse Domênico. Quando pede a gasolina, ela mija no motor. Olha aí. Olha, nossa, monstros, não sei se também somos, mas monstro ficou caracterizado que é uma pessoa que não é do Estádio 97, mas é o Eduardo de Menezes. Sim. Ele é um cabeleireiro, ele verdadeiramente é o grande monstro. Ele é o monstro do radialismo e televisivo. É verdade. Você quer mandar mais mensagens, participar com a gente, manda aí através do nosso site 97fm.com.br. O Igor Barcelos. Boa noite. Me chamo Igor, escuto vocês de Cancún, onde vivo há 4 anos. Chique. Não existe programa ou meio melhor para acompanhar e se atualizar do nosso futebol do que a Estádio 97. Vamos lá. Igor, vamos por partes. Nós estamos na rádio, Energia 97. No programa Estádio 97, no veículo rádio. Boa. Então, na é só a energia. A energia. O estádio, a gente trata como o estádio. Estádio 97. Vocês são fenomenais, etc. Tem uma dúvida se passa Santos e Palmeiras e se o Vieira continua gay. Sim, sempre. Vão se catar. Sim, sim. Assume, Vieira, que é o pessoal para de zoar, mano. Vai te catar, ô mãe de cela. Nossa. Mas, o Alê. Oba. Palmeiras já passou, e o Santos? Eu acho que também... Eu acredito nos meus 4 passando aí a fase semifinal. Eu ainda acho que passa os 4 também. E a semifinal bem gostosinha com Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Santos. Eu acho que vai ser os 4 grandes também. Ali. Mas acho que o São Paulo é que vai ter mais dificuldade. Mas acho que passa todo mundo. A tua final é Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e Santos? Eu estou muito dividido nesse momento com quem serão os finalistas, né? Eu prefiro... Você não tem 25%, né? Prefiro não me precipitar. Evidentemente... Como comentador de esportes, que exerce a função nas horas vagas, né? Acho que Palmeiras e Corinthians têm uma ligeira vantagem. Também acho que passa os 4 grandes, mas aí vai ficar no Palmeiras e Corinthians. Acho. Hoje o São Paulo, acho que... Eu acho que um grande roda, hein? Não. Você acha? Um grande capaz de rodar. Também concordo. Eu acho que um grande fica aí, hein? Eu acho que um fica. Mas de que lado, mano? Ah, pode ser Corinthians, pode ser Santos, pode ser São Paulo. Palmeiras, ele já avançou. O Palmeiras é o único time que já tá garantido na semifinal. Mas eu acho que um grande aí vai ficar pelo caminho aí. Pode ser São Paulo, pode ser o Corinthians ou pode ser o Santos. Caramba. Um roda. Eu concordo. Eu não consigo ver o Santos, chefe, perder pro Botafogo dentro da Vila, cara. Mas pode empatar, né, cara? E aí vai pros pênaltis. Aí é loteria, né, velho? Aí outra também, né, o chefe? Vamos ser sinceros. O Santos, pelo jogo que fez contra o Botafogo lá em Ribeirão... Numa dessas se joga mal que nem jogou lá, o Botafogo arruma um escanteio, faz um gol numa bola parada lá, já viu, né? Não pode jogar mal do jeito que jogou, dá. O Hugo Paz, sombra, para o nosso azar a chuva não foi suficiente, o jogo está confirmado. Aguenta o coração. Que medo, nossa. Cagão. Vamos ganhar nos pênaltis hoje. Tem o raio dos torcedores. Aí fica nervoso, o São Paulo perde, pega o carro... Vai lá e enfrenta, velho. Você que é o cagão que vai pro jogo e não assiste. Uma coisa é sofrer. Outra coisa é cagar de medo. Você não assiste o jogo. Outra coisa é ser um bundão. Ai, tomara que cancele o jogo. Assiste, então desiste. Aí não é legal. Vai te cagar. Desiste. Nossa, aí não é legal. Desiste, velho. Lá no São Paulo, vai torcer. Calma, Motinha. Filipa. Olha aí. Cagão. O Alberto Braidotti. Vocês viram que esse jeito meio irritadiço do Mota, ele destoa do programa? Ele traz uma carga negativa de ódio, rancor. Outro clima, né? Não é? Irritado aqui. É uma outra vibe. Não é uma outra vibe, né? O Domênico não se irrita, ele se irrita pro bem. Ele é uma vibe positiva. Obrigado, chefe. É que nem você tá lá no navio do Energia na Veia, de repente entra um DJ e começa a tocar heavy metal. É outra vibe. Mas outra vibe, outra vibe. Domênico é assim, ele é um jeito único, especial. Muito obrigado, viu, Alê? O Dave. Fui eu que falei. Dave Claudiano Albernaz. Estádio do Morumbi é como uma Brasília velha. O dono diz que tá quitado, mas a parcela da Ferrari vale mais que o carro todo. David Albernaz, mas precisa quitar a parcela lá da Ferrari, todas, para dizer que a Ferrari tá é sua. Né? Aquele programa do automóvel da Globo lá. Podia dormir. Mas o ouvinte ele tem razão, gente. É. O ouvinte ele tem razão. A partir do momento que ele Morumbi, pagar, tem. O Morumbi é uma Brasília velha. Tem muita história, mas hoje não aguenta o tranco. Tá. É tipo aquela... É, o problema é quando tomarem a Ferrari, né? Não, mas ô Motinha, o estádio do Corinthians ele vai ser quitado, se Deus quiser, com muita força, com muito esforço. Se Deus quiser, né? A gente sabe que não vai, mano. Tem uma previsão já, mano? A gente sabe que não vai. Ainda não. Tem uma previsão não, Motinha. Ah, eu sou um cara otimista. A perder de vista. O Alberto Braidotti. Fala, galera, hoje em dia todo estádio só se mantém se tiver eventos fora do mundo do futebol, ele pergunta. Antigamente não tínhamos esses mega shows, abraços. E depende, cara. Depende se você tem um custo baixo e você consegue manter o seu estádio com a publicidade e renda, normal. Mas depende muito também, né? Antigamente, que ele fala, o futebol era eram outras cifras, né? Que se gastava com o futebol, hein? Hoje, por exemplo, qualquer jogador aí ganha 100 gasta, mil. Você gasta muito, né? Antigamente, jogador ganhava. Olha, o estádio, para você saber se o seu estádio ele é lucrativo ou não, você tem que saber quanto custa o seu estádio a manutenção dele. Por exemplo, no caso do Corinthians, ele tem as parcelas, manutenção, etc e tal. Tem um custo para manter, funcionários. Né? Todo estádio tem um custo, tá certo? Se você, através das rendas que são recebidas pelo seu estádio, você mata o custo. Você ainda sobra? E ainda sobra? Legal. Tem lucro. Aí é só questão de saber. Se você trazendo eventos, você vai ter um lucro maior ou menor. É isso aí. É a questão disso. Por exemplo, o nosso estádio tem um custo muito alto graças ao Domênico Gatto. Sim. Mas é uma estrela que merece ser valorizada, né? Sim. Mas no custo-benefício, o Domênico, como se diz, o salário dele sai no xixi. Sai. O que pesa é o do Mota. Que é isso, Cláudio? É isso, eu vou concordar com você. É questão custo-benefício. Por exemplo, você gasta lá, por exemplo, 200 mil com Valdívia ou você gasta 200 mil com Michael Suel pra jogar no Grêmio? Então, por exemplo, nesse caso, o Mota é tipo o Michael Suel. Nossa, só que o Michael Suel ainda jogando aqui. Mas você quer me emprestar? Nossa senhora. Não, porque você é imprestável. Agora eu fiquei ligado, hein? Agora não é legal isso. Mas é o Michael Suel manco e com tuberculose. Já o Domênico é mais ou menos assim, que não dá, não tem hoje jogador no São Paulo do quilate do Domênico. Não, mas então, porque o Domênico é tipo o Rogério Ceni, né? Tipo da locução, né? É o monstro da locução, é brincadeira. Elogio bacana, gostei. O Alberto Braidotti, ele fez essa pergunta, valeu, obrigado, ele fala, vai Corinthians. Vai Corinthians. O Daniel Rampazzo. Fala, galera. Dodô, você não acha que a punição do Jailson só comprova que esses caras querem jogadores cada vez mais mudos e sem opinião própria? Concordo. Um absurdo a punição do Jailson. Mas peraí. A punição do Jailson, Domênico, não foi embasada na declaração que ele deu, hein? O Jailson ele pegou aí ajudou, esses três jogos. Foi, Domênico. Nesse artigo que ele foi denunciado aí, inclusive por ter dito isso daí, o Dudu também foi. E ele não foi punido e condenado nesse sentido. Ele foi punido aí pela entrada que ele deu e por tentar, acho que desqualificar o árbitro, alguma coisa do tipo assim. Mas era alguma coisa proferida contra o árbitro ali naquele momento do jogo. Mas não teve nada referente a essas declarações que ele deu, não. Ele poderia pegar, inclusive, somando tudo, 12 jogos. E ele pegou apenas 3, eu acho que a diretoria do Palmeiras deve recorrer e possivelmente vai cair para 2 jogos essa punição. E no caso aí ele poderia já voltar nas semifinais, porque aí ele ficaria esse jogo que o Palmeiras já vai fazer contra o Novo Horizontino aqui, sendo que ele já cumpriu um jogo de suspensão automática no jogo seguinte ao Corinthians. E aí ele poderia talvez já voltar na semifinal. Mas sei lá. Eu acho um absurdo. O quê? Absurdo acho. A punição do Jailson. Eu acho um absurdo. Eu também acho. Exagerada, tem muita frescurinha hoje no futebol. Muita frescura, velho. Tem esses caras do tribunal que eles gostam de aparecer, velho. O juiz, mano, só deu... Tudo bem que foi pênalti. Não estamos discutindo isso, hein? O que eu estou discutindo é outra coisa. O juiz nem viu, cara. Ele viu ele deveria ter visto na hora, né? Ele deveria ter dado o pênalti na hora. E não deu. Pênalti, né? O pênalti ele deveria ter dado na hora. Ele não viu, deixou o jogo seguir. Depois viu o sangue na perna do jogador. Aí ele marca tudo. Expulsa o jogador sem saber o que aconteceu. Isso é um absurdo. Que é mais ridículo? E aí eles vão punir o Jailson por causa desse lance. Tá de brincadeira. Não, é ridículo. Mas, ô Domênico, é mais ridículo que isso. Sabe o que é? O fato de julgarem o cara 23 dias depois do jogo. Exatamente. Cara. Também é um 23 absurdo. 23 dias, cara. É, a Federação Paulista, por mais que ela alegue que ela tenha outros processos à frente, que ela tem que seguir uma ordem, mas é tosco, é patético. Esse tipo de situação, ela deve ser julgada de imediato. Rápido, o que aconteceu na semana do jogo, Motinha, tem que ser analisado ali. Vai falar, ah, mas tinha processo da Série A3. Que CF, a Série A3, velho. Importante Série A1. O importante que movimenta a Federação é a Série A. E a Série A, ela tem que ter prioridade dentro dessa ordem de julgamentos. É, quando acontece um lance como esse, se você vai fazer qualquer tipo de análise ou julgamento, você tem que fazer praticamente aí na semana seguinte ao jogo. Você não pode deixar estourar 10 dias aí do ocorrido. Lógico. É tosco, cara, é patético. Você vai julgar, só que se você julga de imediato, Domênico Gato, talvez essas pessoas que tenham o poder para poder fazer isso, elas não vão aparecer tanto. Porque elas vão ganhar muito mais notoriedade num período decisivo do campeonato do que se elas jogarem durante o próprio torneio, aí numa fase de grupos que não vale absolutamente nada. É, então é tosco aí o fato mesmo de demorarem muito. Pois é. Eu acho que empobreceu o espetáculo. Né, aconteceu véio? Domingo, né, o jogo. A punição tem que ser... Não, ela tem que ir no máximo até sexta. Não pode mais que isso. Porque senão você vai acabar beneficiando os outros times... que vão jogar contra esse time que foi punido, entendeu? Com um jogador. E esse pessoal do tribunal não gosta mais de aparecer do que ex-BBB. É. E por falar em BBB, o Alexandre Matos tá no paredão de hoje, o Diego. Sim. Tá junto com a Gleice, com a Jéssica. A fada vai ganhar, né? E eu vou pedir para sua audiência massiva... E, Ale, deixa eu te fazer uma pergunta. Pra gente tirar o Diego, o Alexandre Matos... Vamos todos 100%. Tirar. Todos, né? Acontece o seguinte, Ale, que tá acontecendo pessoal do mal. Um perigo aí, porque é o seguinte, a torcida do Kaysar tá com raiva da Gleice. E aí eles estão se juntando com a torcida do Diego pra tirar... A torcida do Diego deve ter 3 pessoas. É... O Diego vai sair hoje, viu? Ó. O Diego tá... é perigoso. Não, o Diego tem menos torcedor que a Lusa. Eu sei, mas o Kaysar é forte. O Kaysar é forte em Santos. Não, o Kaysar é forte. Sensacional. Sensacional. Deixa eu voltar ao futebol, eu ia te fazer uma pergunta. Desculpa. Você não acha que antigamente não se tinha essas punições aí? Não tinha. O cara era expulso, pegava um jogo, no outro voltava. Você acha que é... Não deveria continuar isso? Cara, é que assim... Porque antigamente era assim, hoje já não é. Hoje pega 2, 3, 5, às vezes, eu acho lá. Que tem coisa que o árbitro não vê, uma coisa que foge ao controle ali da equipe de arbitragem. Aí sim. Merece ser julgado. Só que eu não confio, me permito não confiar nesse pessoal que julga no tribunal, não só aqui em São Paulo, não. No Brasil inteiro. Porque os caras são bons na profissão deles... Mas quando eles vão fazer esse negócio quando eles vão se meter no futebol, cara, é complicado. Porque um vai tem foto do cara com a camisa desse, aí os caras vão lá e tiram selfie. Aí é uma palhaçada, um é ligado ao clube tal, o outro... Então eu não consigo confiar nessa rapaziada. Você tem razão, você lembra daquela declaração de um juiz, há muito tempo atrás, quando o Wagner Love das trancinhas, isso, né? Se a trancinha dele não fosse dessa cor, fosse vermelha, isso, ele então, pegaria... Ai, porra. Aí, então, pra ser desse pessoal, eu prefiro como era antigamente. Tá certo. Foram aqui as mensagens sem parar hoje do Estádio 97. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Estádio 97, da Energia 97 FM, também no oferecimento do Buscapé, Dodô. Sombra rápida aqui, rápido. O Lucas aqui, Guidotti, que mandou no meu Twitter aqui, falou, pô, e o Rildo que quebrou a perna do botafoguense só tomou amarelo. E o Jailson foi vermelho. Conceitos distintos. Mas eu acho aqui, viu, Lucas, que ele deve pegar uma punição no Supremo, viu? Não, o presidente do TJ... Não, não é Supremo que Supremo, chama. Não, o STJ. É, não, é também... Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não é isso? É STJD. STJD. É Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Sim. O presidente, por exemplo, do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro não acatou o pedido de suspensão preventiva do Rildo. Entendeu? Não acatou. Aconteceu nada. Agora, ele vai ficar machucado um bom tempo aí também, acho que ele fica 3 meses fora, não é? É. Por causa da luxação no ombro. Agora, o árbitro só? Do coitado, clássico, né? Vasco e Botafogo foi afastado. Mas tem que pela ser Ferge. Mesmo. Brincadeira, né? Bom, meus amigos, vamos falar de Buscapé. Olha só, você tá afim de descobrir um jeito fácil de comprar pela internet sem perder tempo de site em site? Claro que tá afim, né? Sim. Quer descobrir? Então acesse agora buscapé.com.br, porque o Buscapé, meus amigos, reúne milhares de lojas online em um só lugar para você comparar preços e descobrir as melhores ofertas. Olha, tem tudo, viu? Tem de A a Z lá. Eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e muito mais. E você ainda conta com um histórico de preços para ter certeza que a oferta vale a pena, hein? Quer economizar de verdade? Então vai direto no Buscapé, meu amigo. Acesse buscapé.com.br, dá um busca, compare e economize. E olha, não se esqueça, hein? Entre no ar, tá bom? Entre no ar aqui e fale a frase. Goleada de ofertas é no Buscapé, compare e economize. E você ganha na hora uma caneca do Buscapé que é bonita pra caramba, hein? Então não esqueça, entrou no ar dizendo assim... Goleada de ofertas é no Buscapé, compare, economize e ganha na hora a caneca do Buscapé, tá bom? Faz assim, ó. Dá um busca, dá um busca, é isso aí, esse é o Estádio 97 trazendo ouvintes. Vamos ver agora se estamos ok para trazermos mais ouvintes. Toca, Manco. A Manco. Alô? Alô? Não. Nada. Alô? Nada. Alô? Alô? Alô? Alô? Morreu. Não. Alô? Eu ouço barulhos, mas... Alô? Agora sim. Agora tem? Não. Ó, tá chamando. ET. Não diga alô, diga Cristina. Alô, Cristina. Alô? Não, nada, a gente só ouve um... Diga alô, um diga Silvano. De celular. E a defesa do Scarpa, viu, Domênico? Sim. Pediu a anulação do julgamento que o tirou do Palmeiras. É o mesmo julgamento que devolveu o Scarpa para o Fluminense. Certo. Isso vai longe, hein? É. Hã? Isso acho que vai longe, esse troço, hein? Vai longe? Ah, eu acho. Mas será que eu vou resolver com grana, mano? Não, acho que não. Não sei. Eu não sei, Mota, se vai resolver dessa forma. Mas a verdade é que o Fluminense deve uma grana pra ele violenta, né? São 10 milhões, né? E ele, o jogador não vai abrir mão de jeito nenhum. E outra, ele não volta pro Fluminense nem ferrando. Não, voltar não volta. Entendeu? Agora, como é que vai ficar essa situação? Ficou estranho, hein? Vai ficar muito difícil. Ou dar um jogador pro Fluminense, uma grana. O Palmeiras tentou. Mas aí tem a informação parte do jogador, que eu tenho, né? Ele vai abrir mão do dinheiro. A informação que eu tenho é que o Palmeiras até ofereceu o Johan. Malandrinho. Não sei se o Fluminense. Não, mas Johan mas era, também, era, né? Mas era empréstimo, viu? Não é toma aqui o jogador. Não é assim, não. Aí. Muito bem. Era empréstimo de um ano e tal. Vamos trazer então aqui no oferecimento de Amanco, vamos trazer aqui os corneteiros do Estádio 97. Corneteiros do Estádio 97. Amanco. Boa noite, galera do estádio, aqui é o Rodrigo do Itaim. Sombra, mais uma vez o São Paulo vai fazer uma contratação inútil. Contratar um cara que não joga desde novembro, machucado, pensando que vai recuperar o cara. E outra, o cara vai ficar com o contrato livre a partir de junho, mas o São Paulo já quer pagar para adiantar a contratação dele. Já que vai tratar do cara, porque não espera até junho para pegar o cara de graça? Mais uma patifaria dessa diretoria inútil do São Paulo. Bem difícil, hein? Eu não posso dizer pra você... Dá um parabéns. Eu não posso rotular como você rotulou, no sentido de dizer patifaria, tá? Porque patifaria é uma coisa... Sim. Né? E quando a gente fala de patifaria... E um erro próprio... de gestão é outro. E erros, possível erro de gestão é uma outra coisa. Outra história. O que também pode acontecer é o seguinte, né, Sombra? O moleque se recupera e gasta a bola. Tem isso também, né? É isso que eu falo, Vira. A aposta, tem que esperar. Né? Pode acontecer também. É uma aposta. A contratação que o São Paulo tá querendo fazer, mas é arriscada, Vira, né, Marcão? Então, mas aí é que tá, Vira. O moleque, ele tá pra vencer o contrato dele lá com o defensor do Uruguai, correto? Certo. Numa dessa, o São Paulo dá lá uma micharia pros caras lá, porque sabe que em junho o cara vai vir de graça. Então, numa dessa, você gasta lá uma micharia pra trazer o cara antes, tanto que o médico do Grêmio falou que o tratamento dele lá tá sendo errado. Esse tipo de lesão de pubis, Vieira, a gente sabe que é uma lesão chata de tratar, cara. Vira e mexe, o atleta que tem problema nessa região, isso aí acaba voltando aí se não for bem tratado, se não tiver uma cicatrização correta. Então o que acontece? Numa dessa, São Paulo investe essa grana no moleque e o moleque, de repente, se recupera. Aí eu quero ver depois os antes aí. Mano, a gente tem que esperar chegar e ver o que vai acontecer. Nossa, não adianta vocês matar o peru. Não adianta vocês matar o peru na véspera, minha gente. Dá uma segurada aí, vamos esperar. Olha, nossa, mas de jogador em jogador assim, né, Marcão? Ficando aqui com uma dívida aí. Isso. Mas não é dívida, gastando. Motinha. Cara, na moral, se trouxer esse milhão cara, e milhão. Mas não é milhão, cara. A gente não sabe quanto São Paulo vai. Show do milhão. A gente não sabe quanto São Paulo vai gastar pra trazer o cara, porque que nem eu tô falando. Você fala que seja uma micharia. Numa dessa vai vir de graça. Você vai pagar salário do cara, você vai pagar. Caga. Caga, caga, caga, caga, caga, oi. Vai. que é? Caga, cagamba, caga, caga, ô! Nossa, você morava em Agagacaga? É que é o nome do cara que... Você gosta assim, de magacujá? Falava assim. Tinha um ouvinte que ligava sempre aqui. Eu já comi maracujá. Você já comeu maracujá? Vai pagar um cara desse, aí você tem um salário, né? Mas numa vai dessa, dar mais um milhãozinho, um acordo, dois milhões. Mas você tem um acordo, numa dessa você fala, enquanto você sei, não estiver jogando, você vai receber tava X. Aqui, a gente não tava falando aqui, sexta-feira, sobre isso, sobre dinheiro que São Paulo gasta, vai acumulando cada besteira que São Paulo faz com dinheiro, de contratações erradas. Mas que nem, por exemplo, você tá se baseando numa contratação, por exemplo. Pode ser, mas jogador é 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Não, mas quando você vê um Grêmio saindo fora da jogada, Marcão, os caras viram primeiro, foram lá, negociaram, viram e falaram, opa, tá, vamos tem coisa usar, errada vamos aí. Usar um exemplo mais recente, então, o Valdívia aí. O Atlético Mineiro não fez questão nenhuma de renovar com o cara, certo? Ah, manda lá pro São Paulo. Ele não tá jogando bola no São Paulo? Mas os caras ficaram... Não, mas os caras não, tô perguntando. Mas no tá São Paulo. Certo, não, mas agora um... tá, né? Ué, Marcos, tá dando Rocha só dar não o, jogava o, no Galo, mas... Aí é que tá. Você só vai saber se o cara vai dar certo trazendo, Motinha. Então traz todos os estragados. Não, ah, isso não é assim. Se o cara chegar e jogar bola, Vieira, eu quero ver daqui seis meses a cara do Dudu Mota. Tudo bem, se jogar, você beleza, sabe mas futebol, o risco é grande, velho. Futebol, é lógico, não é uma não, ciência risco. Exata. Não. Lógico, óbvio. É muito complexo. Ainda bem, óbvio. Aliás, virou... Eu sei que também é um outro clichê outro dizer clichê, que futebol sim. Não é uma ciência exata. É verdade. Foi, né? Acabou virando... Gostou dessa frase, né? Maravilhosa, agora, eu achei linda. Ele que inventou. Inova, inclusive. Eu acho que 70% do futebol você tem como planejar, idealizar, e tem 30% que é imponderável, que é muita surpresa. Sim. É o jogador que você traz, não sabe o que vai dar, acaba sendo... Por exemplo, eu tenho certeza que o Palmeiras, quando contratou o William Bigode, não imaginava que pudesse claro. Ser... É, também, a melhor contratação. Eles trouxeram o Guerra, o Borja. Não, o próprio Keno, que veio do Santa Keno. Cruz também. É, o Keno e o William, em relação ao ano passado, foram os que melhor vingaram. O Sim. Guerra e o Borja, não foi tudo aquilo. Sim. Não foi. Não foram aquilo tudo, né? Sim. E aqueles menos assim. Ó, nós mesmos aqui comentamos, por exemplo, eu fiquei preocupado quando o São Paulo trouxe o Valdívia. Sim. Falei assim, meu, olha, o Inter emprestou, você é bom porque emprestou. Foi pro Galo, o Galo lá abriu mão do cara. Repassou de novo. Esse galo tá morrendo, hein, velho? Esse galo aí é... galo velho. Esse galo dura mais uma semana, esse galo aí. É galo velho. Esse galo choca. Mas o Mota tem razão numa coisa. Ah, não. Porque ele tá falando aí de trazer todos os estragados, é muito estragado. Tem que fazer que nem o estádio Sombra, brilhantemente no planejamento. Traz só um estragado, que é o Mota, e o resto compõe. 14 anos estragado aqui, então. Chegou agora, fica quieto. Ali. Nossa, que carteiraço. Você tá na cota de estragados. É isso aí. Mas não, todo mundo é cota, né? Deitado, mas conclua a sombra. Todo mundo é cota, né? Não, e o Valdívia tem um hoje. Tem um gordo, tem um. E o Valdívia. Preconceito bobo. Nossa, preconceito nossa, bobo. Ah, o Mota é demais. Não, e o cara que menos deveria ser preconceituoso aqui. É o mais. Que é o que sofreu. Que ofensivo. Uma coisa na vida. Que bobo, que feio que você é. Ai, nossa, que bichona. Calma, que Caio, você é. Caio Ribeiro. Ai, calma. Ai, que bichona que você foi agora. Que feio, bobão. Bom, mas aí o Valdívia hoje, ele vem sendo um dos melhores jogadores do São Paulo. Verdade. Sim. É verdade que ele tá comparando o Valdívia com três ex-atletas em atividade, mas... É, mas você vem sendo o melhor jogador de São Paulo, vem sendo o Valdívia, né? Concordo plenamente. Não sei, deitou mas, no Mota agora. Ah, é. Então, assim, a gente às vezes faz críticas, dá sugestões, mas a gente também erra. Não, claro. Você não. Não. Ele se equivoca, não, você desculpa, às vezes, né? Bem de leve. O mundo, às vezes, erra. Contra o Sombra. Vamos lá. Mais uma mensagem aqui, mais uma cornetada no nosso WhatsApp no oferecimento de Amanco. Amanco! Boa tarde, galera do Estado 97. Aqui é Maurício de Pirituba. Nossa, como é impressionante os antes São Paulino querendo de gringuir a imagem do São Paulino. Não, acabou o estádio. Acabou a 7h24. Acabou, vambora. É tetra. É parente do Mota. Boa tarde, galera do Estado 97. Peraí, vamos ouvir. Peraí, gente. Vamos ouvir essa mensagem. Vamos lá. Que Maurício de Pirituba. Nossa, como é impressionante os antes São Paulino querendo de gringuir a imagem do esporte com o Corinthians Paulista. Poxa, os caras morrem de inveja, né? Vai, Corinthians, tudo nosso, mano. Aquele abraço. É nóis. Um abração, irmão. Tamo junto. Merece um prêmio. Não, esse gênio merece um prêmio. Não liga pro Zante, não, velho. Eu não entendi o que ele quis dizer de denegrir. Ele tá pedindo denegrir. Era denegrir. Foi denegrir. Foi denegrir. Não, acho que é a controvérsia. Foi denegrir. Foi denegrir. Foi denegrir, mas ele pediu um nigiri. Deixa eu ver. Não era nigiri. Estado 97. Aqui é Maurício de Pirituba. Nossa, como é impressionante. Os antes, São Paulino. Querendo de gringuir a imagem do esporte do Corinthians Paulista. Poxa, que inveja, né? Vai, Corinthians, é tudo é o Didi Mocó, gente. É o Didi Mocó. Esse é o gênio. Eu tô chamando. Esse mito precisa ser estranho no ninho. É verdade, é o Didi Mocó. Ô, Mauri, não liga pro Zante, não. Você mandou bem aí. Eles tentam denegrir a imagem do Corinthians. Mas não liga pra esses pregos, não, mano. Aqui é nós, é tudo nosso. Vai, Corinthians. O Mauri, ele provocou uma situação muito interessante pro programa. Então ele acaba de ganhar um par de ingressos pro festival Balada Boa, que vai acontecer em 26 de maio na Estância Alto da Serra. Tá bom? Um abraço a todos lá do Estância. Vai ter Anitta, vai ter Henrique Diego, vai ter Thiago Brava. Então, Mauri, você ganhou um par de ingressos pra esse festival aí, o Festival Balada Boa, lá da Estância Alto da Serra, tá bom? Show de bola. Você vai curtir lá o evento. Vamos lá. Bola. Mais uma cornetada. Quem é Amaral do Capivari? E esse 3x2 que o Corinthians tomou do... Esqueci o nome do lugar. Bragantino. Do Rio Branco. Bragantino! Vai vir ainda. Do Rio Branco. Muito legal, hein, velho. Hoje a coisa tá muito legal. O Bruno tá fazendo sacanagem com nós, não é possível. Não é possível, velho, que tá chegando não, isso. Não é possível. Genial, velho. Não é possível. Como que é o nome mesmo não daquela é carniça? Qual é o nome mesmo? É? Juro, não é possível. Aí o melhor foi o outro. O melhor foi o outro. Ele fala assim: qual é o nome mesmo? O outro do fundo fala: Rio Branco. Peraí. É, velho, o cara falou isso. Vai, vamos ver. De novo. É o Amaral aí, ó. Quem é Amaral do Capivari? E esse 3x2 que o Corinthians tomou do. Esqueci o nome do lugar? Do Rio Branco. Mas não é vira. Não é vira ainda. Nós vira. Não, é nós, irmão. Nós vira. Confiança sempre. Não falou nós. Ah, é dos caras, mano. Tá demais hoje, velho. Olha, esse bonde do mano tá forte, hein? Demais. É nós, irmão. Faça-se entender. O bonde do mano tá bom hoje. Não vem querer nigiri, não, aqui, hein? Quando o Corinthians joga com o Rio Branco, mano? Denigiri. Não é Rio Branco, mano. Denigiri. Não é Rio Branco. Vou pegar o Bragantino quinta-feira, mano. Ô, mano, você gosta de nigiri skin? E caricatica. De nigiri. Eu não gosto de... Só se for aquele meio flambadinho, não precisava ser skin, não. Mas dá uma flambada, vai. Manda um flambo, é isso? Muito bom. Vai pegar a sua rosca, vai. Você pega aquele nigiri lá de salmão, tá certo? Ou então de atum, aquele bluefin. Tá certo? Nossa. É bacana. É bom. Mais, né? Antigamente comia temaki de carne, agora é blufinho. Ô, Motinha, ó, aquele nigiri com barriga de salmão, tá certo? Flambado. Tá certo? Só chamuscado assim, com azeite trufado e flor de sal com raspa de limão ou de laranja. Bom, hein, mano? É bom. O mano falou um pratinho que custa quanto, chefe? Não, uma duplinha dessa é 40 conto. Depende de onde você vai. Mas, chefe, pra quem não sabe, o que é nigiri? Nigiri é aquele sushi que vai o arroz amassadinho e o peixe por cima. Que é o clássico, mas aí você manda lá aquele nigiri, ó, com aquela barriga de salmão, tá certo? Pode ser ela propriamente crua ou então maçaricada, bem de leve, com azeite trufado, flor de sal e raspa de limão siciliano. Marcão, quem diria, hein, Marcão? Na Vila Até Maria comia temaki de carne moída. O Emílio e o Ribas da Rua Togo, hein? Miojão. Que situação, hein, Marcão? Tá enjoado, mano. Aproveitando, queria mandar um abraço pro Márcio Rivelino, que é dono do Boru Sushi. Sim. Lá na Avenida Morumbi, né? Tá na hora de convidar nós, né, Márcio? Já convidou. Quando é amigo, não tem que convidar. A gente vai chegar no lugar e paga a conta, porque o cara é amigo. É chegar chegando. Então, amigo, a gente tem que ir e pagar a conta do restaurante do amigo. Mas é que eu não sou amigo do Márcio. Eu quero ser convidado. Você tá acostumado a ir no chefe, você não paga, né, velho? Eu não sou amigo do chefe também. É, mas você não paga lá. Não, ali sou eu. Mas ali é uma relação acima do chefe. Acima. O Márcio, será que consegue falar denegri também ou não? Não, ele, por isso que ele abriu um restaurante japonês. Que ele não conseguia, aí saiu nigiri e ele falava. Mais uma cornetada aqui no oferecimento de Amanco. Amanco. Fala, rapaziada do estádio, aqui é o Fábio São Paulino, São Bernardo. O mano comentou que o Morumbi nunca cediu um jogo importante, né? Consequentemente, ele acaba de dizer né? Que aquele mundialzinho de verão lá que ele disse que é mundial, não valeu porcaria nenhuma, visto que o São Paulo cediu aquela porcaria. E como ele disse que o São Paulo nunca cediu nada de importante. Agora ele vai desligar o telefone. Nossa, agora ferrou. Não, você não entendeu. Chupa, vai cair. E agora? Acabou, amigo. Em nenhum momento eu disse que o Morumbi nunca cediou algo importante. O que eu disse é que a Arena Corinthians assediou a abertura de Copa do Mundo e desafiei alguém aí dentro da mesa, tá certo? Pode ser Domênico, Benedetti, Mota, meu irmão. É, alguém que compõe a mesa. Inclusive, então, vocês poderiam estar dentro dela e não sair daí. Vocês poderiam estar aí dentro dela mesmo. Nossa. Desafiei todos vocês a me mostrarem algum outro estádio dentro de São Paulo que tenha feito algo tão relevante como a Arena Corinthians fez. Então dá uma chupada aí. Então você tirou a relevância do Campeonato Mundial do torneio Verão Verão Vivo. Não, pelo contrário. Verão Vivo, vírgula. O primeiro Mundial reconhecido pela FIFA. O primeiro Mundial reconhecido pela FIFA foi o Mundial Corinthians ganhou em 2000. Então dá uma chupada aí. Luciano, recebe bem o RG lá, hein? Como é que o Luciano do Vale narraria a chegada do RG? Não, isso não vai fazer, é profissional. É profissional. Não vai narrar. Não, porque o RG tem muito a ficar conosco. Mas como ele narraria quando for? Narraria. Muito. Quando ele for, ele narra. Vou cair nesse. Quando ele for, eu narro. Domênico. Vai demorar muitos anos. Boa, Domênico. Porque o RG é parceiro, é brother. Trairagem aqui não. Porque, ó, se fosse qualquer um de vocês, não faria isso. Jamais faria isso. Jamais faria. A gente desconfia que seja mentira, mas obrigado. Mais cornetadas aqui no oferecimento agora do McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. E aí, mano, chupa. Do jeito que tá aí o Corinthians, daqui uns dias, cara, o jogo vai estar rolando lá e o Eletropolo vai cortar a luz porque não tem dinheiro pra pagar, hein, meu? Abraço aí, Márcio. Zona Leste, São Paulo, palmeirense. Inclusive, com essa sua voz aí de craqueiro, você deve ser um foragido da justiça. Quem é você pra criticar o Corinthians? Vá pro inferno. Voz de carteiro. Ai, de hoje, hein? Como assim, craqueiro? Não tem voz de noia? Voz de noia. Quem é voz de noia? Esse moleque deve ter aqueles bigodinhos ralo, velho, com aquele bonezinho socado na testa, que sabe? Bigodinho do latino? Bigodinho de Todd. É o famoso mãe, né, bigodinho de aparar. Vamos poupar o bigodinho latino, função. Realmente, hoje é um dia triste pra ele, ele tá arrasado. Quem? Bom, latino, é. A gente ganhou pelo menos mais um apartamento no resort pra poder ceder aos ouvintes do Estádio 97. Boa. Não é mesmo? Sim. Já que o RG não vai mais. Isso! É isso aí. Resort, a resenha que o RG... Olha, mas eu vou te falar uma coisa. A gente falava da resenha, chamava o RG, mas quem fica na resenha mesmo até as 6 horas da manhã é o Zé Antônio. Zé Antônio. O RG. Eu vou te falar uma coisa. O resort do estádio, um dos grandes eventos do resort do estádio, é aquela resenha que passa a acontecer depois do jantar, lá pelas 10h30, 11 horas da noite, que o pessoal fica lá naquele friozinho gostoso, né? Tomando umas, etc. Aquele alho em conserva. Aquelas... É verdade. Nossa, é verdade. O pessoal... Aquilo é bom demais. A esposa do mano também leva uma série de quitutes, bebidas, etc. A Cepips, etc. Não é, mano? Leva mesmo. Sim. Ela é os fornecedora Yakuza, lá. Os Yakuza, etc. E tal. Então, um dos grandes lances do resort é que pega uma área comum pro pessoal lá tomar uma bebidinha. Batendo papo, etc. E tal. Mas a gente podia fazer uma homenagem ao R. Fazer uma mesa branca, inclusive. Podia. Um copo, né? Botar um copo. Um copo. Joga um pouquinho pro R, né? Então seria verdade. Um pouquinho pro Santo, né? É verdade. Pro Santo, não pro Santos. Não. Pro Santo. Porque o Santo tá muito vivo, né? É, mas de qualquer forma, acho que vale a homenagem. Vale uma homenagem. Aquele que nos deixou, né? E você também pode estar com a gente no resort do Estádio 97, de 18 a 20 de maio, dando um golinho pro Santo do RG. Ai. É verdade, gente. Ó, o resort do estádio vem aí com um monte de novidades. Nós estamos com a nossa temporada 2018 em novo resort. Agora nós vamos fazer no Vale Suíço Resort, que é um lugar maravilhoso. É muito legal. Você tem uma grande variedade de acomodações para escolher, sabia disso? É verdade, você tem lá as suítes VIPs, você tem até chalés. Você tem chalés, cara. E os chalés estão sendo reservados com muita velocidade. Então, se você quer ficar num chalé bacana, ligue hoje mesmo, ligue, antecipe a sua reserva. 2896. Pode ligar agora. Você pode ligar agora na Lotus Travel no 2896-4665. O Vale Suíço também tem 11 piscinas, 3 são climatizadas, tem um tobogã maravilhoso, show de bola, a criançada vai pirar nesse tobogã. O parque aquático, o conjunto aquático, inclusive quem está assistindo o Estádio 97 agora, através do nosso site 97fm.com.br, está tendo a oportunidade de conhecer imagens aí do Vale Suíço. Lugar legal, tem o tobogã, tem a galera que faz rapel, piscinas, né? A parte de alimentação é sensacional, restaurante bacana, show de bola, né? Vai ser muito bacana. E novidades, porque dessa vez, nessa temporada, das 10 da manhã às 11 da noite, você pode beber água, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais e caipirinhas e caipiroscas, e toda essa bebida... Sim. Já está incluída no preço do seu pacote. Aí, hein? Fecha, hein? Já está incluída no preço do seu pacote. E nem por isso você vai pagar mais. Já está incluído no pacote. Imagina, sei lá, sabadão, bacana, vai bater bola, sua esposa, até aquele amigo que vai com você, não vai jogar bola, fica lá à beira da piscina. E na beira da piscina, das 11 da manhã às 2 da tarde... petiscos à vontade também. Também não vai pagar por esses petiscos. Você tem chá da tarde, você tem o chá da noite. Nossa. Depois do jantar, aquele chazinho às 11 da noite, com aquela galera que dá uma sentada no estômago pra dormir. Aquele que não vai ficar. Chá de cevada, pra quem vai ficar na resenha. Adoro. Então, ó, ligue agora e faça a sua reserva na Lotus Travel. 28964665. Repita. 28964665. E as atividades inúmeras, né? Aquelas que você mais gosta do resort. Nós teremos aí o bingo do estádio. A gente vai ter o campeonato. Dessa vez, campeonato de futebol de campo. Boa. Sim, vou jogar. Vou dar uma bela deitada no Ale. Vai aguentar, Ale? Vou jogar. Depois da resenha da sexta? Mas vamos se preparar, mas a né? Gente, tá machucado, a gente né? tá se condicionando pra isso. Sei. E o navio, inclusive, já serviu como uma pré-temporada, ok? Sei. Ah, com certeza. Pra resenha, né? Leve as suas figurinhas pra gente trocar figurinhas no resort. Leve lá, vamos trocar figurinha no resort, bacana, né? Quem sabe você não completa o seu álbum também, né? Lá no resort. Então faça a sua reserva, mensagens, você pode pegar informações também através do WhatsApp, 963297659, 96-329-7659. Pode parcelar? Você pergunta, pode parcelar? Pergunta, Mota. Pode parcelar, chefinha? Não foi com aquela ênfase que a gente queria, mas já deu certo, vai. Então, ó, você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Foi tão falso, né? Faltou uma escola Wolf Maia aí. Faz outro teste com outra pessoa. Faltou. Qualquer ator da Record faria melhor. Então, ó. Faz outro teste com outra pessoa. Alô, Tony Ramos. Faz com outra pessoa pra ver se fica melhor. Alô, Tony Ramos. Você que fez o ator, seu idiota, não fui eu. Quer ver, ó. Ale, pode... Pergunta. Vai, Ale. Pode parcelar? Olha, que naturalidade. Nossa, naturalidade. Era a resposta. Não, e o Ale, ele consegue trazer naturalidade e sensualidade na primeira pergunta, nossa, né? Nossa, o cara é um conquistador, né? Nossa, atenção, mulherada. Você que quer pegar o seu autógrafo com o Ale Oliveira, aí, ó. O Ale vai estar lá. A dona Encrenca até ela libera, né? Pra você dar uma... Sim, pra dar uma... Dar uma o quê? Uma autografada. Ah, que susto. Uma selfie. Uma selfie. Agora, você sabe que tem muita gente perguntando aqui no certo. Twitter. Onde você põe a mão? Não, Twitter. No Instagram. Ale. Perguntando onde você põe a mão quando você tira a foto? Tem que ser no ombro. Porque se ela pega uma foto com você com a mão cintura. Que não seja no ombro, a batata pode assar um pouco. Ela... Né? Muito. Né? Mas mostra o quê? Respeito pela fã. Que é o que eu mais tenho nesse momento, ok? Agora, o que acontece é o seguinte, muita gente perguntando, Dodô, se vai ter junto com o Mota, porque o Mota é uma das grandes atrações do resort, né? Se vai ter Acerte a Boca do Palhaço. Como é que é isso aí? Vai ser... Vai ter, Domênico. O Mota vai ficar com a boca aberta. Não sei o que é. Certo? Mas só que a gente vai fazer com aquelas bolas de jogar bocha. Sim, e aí... Levinha, né, Ale? Bola de bilhar também pode. Sim, de bilhar também pode, para aqueles mais fortes. Fortinhos, né? Mas são só 10 bolas por criança. Certo. Então vamos abusar também. E também, se quiser, pra ficar um pouco mais emocionante, pode embrulhar com pólvora num papel alumínio, pode, assim, que pode. Dá um pouco isso mais... É... A regra é clara. Olha, assim, ele é um ser humano, você tem que respeitar. Nesse papel alumínio, pode colocar, assim, pedaços de metal? Pode sim. Dá um pouco mais de tchan, né? Prego, parafuso, sim. Né? Ah, bom. É possível, velho. Acerte a boca do palhaço Mota. E se é pra fazer uma coisa, tem que fazer bem feito. Sim, não adianta querer fazer meia boca. Não adianta se atingir 50% do objetivo. Não. Né? Que fazer só estragar cada mesmo. Detalhe, a parte de baixo. Né? Parabéns, Moto. Então, ó, liga lá na Lotus, você pode parcelar em até 6 vezes no cartão e crianças até 12 anos num apartamento com 2 adultos não pagam. Ah. Apoio Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. O Drogba deu uma declaração dizendo que o Messi é lendário e não está longe de Pelé. Mano, você concorda com o Drogba? Claro, então, Sombra, o pessoal fica com esse negócio de saudosismo. O pessoal, olha, o Pelé era de outro planeta, o Pelé foi revolucionário no futebol. E pode até ter sido, eu não vi o Pelé jogar, mas eu não vou descartar aqui a relevância que ele tem dentro do futebol. Mas eu acho que você não comparar nada ao Pelé, eu acho que também é um pouco de exagero. O Messi é um ser de outro planeta, tá na cara que é. O Messi, talvez, se jogasse junto com o Pelé, ele seria tão bom quanto. São épocas distintas, mas eu não fico com esse lance de colocar o Pelé no pedestal, não, e não poder compará-lo. Por mais que digam, o Pelé foi melhor que o Messi, sim, mas eu não acho que a comparação seja tão absurda. Eu acho que pode haver, sim. E na visão do Drogba, não sei se ele também acompanha o Pelé, talvez não, pela idade que ele tem. Não. Mas eu não descarto, não, cara. Eu acho que as pessoas aí que viram o Pelé, elas guardam o Pelé num pedestal. Numa redoma de vidro. Pois é, uma situação aí que foi praticamente gigante, né, mano? Foi, assim como o Cristiano Ronaldo também é, e assim como o Messi também é. Porque na mesma época, na mesma proporção que a gente tem que elogiar o Pelé e falar que ele foi revolucionário, Sombra, o Messi jogando num futebol hoje que é muito mais truculento do que era na época do Pelé, ele consegue se desvincular dos adversários, assim como o Cristiano Ronaldo também. Mas aí, é a opinião do Drogba, completo. Tem que ser respeitada, mano. E você, Alê? Nome completo do Drogba. Didier. Eu acho. Dá pra voltar pra Domingo. Eu acho ainda que o Pelé tá num outro patamar, mas eu concordo com o mano nessa aí. Você viu o Pelé, Alê? Vi Pelé, não no cinema, né? Eu vi, mas... Era melhor ter visto o filme do Pelé, né? Mas o que acontece? Eu acho que o Messi não tá longe, não, cara. O Messi é um monstro também, cara. Mas acho que o Pelé ainda tá na frente, mas o Messi ainda... Mas sinceramente, Alê, você acha que o Pelé, se nascesse hoje, jogasse bola nos dias de hoje, você acha que teria sido o jogador que foi na década de 60? É porque o Pelé sempre foi muito... acima da média fisicamente. Então, mas no tempo dele ali, naquele tempo, mas os jogadores eram semiprofissionais. Você pega aí ele ia treinar ele também. Ia treinar, tudo bem, mas hoje em dia o futebol físico como é, Vieira, não ia se destacar tanto, eu acho. Eu acho que o Pelé, se ele estivesse nos dias de hoje, gente, ele ia se preparar, como vocês já disseram, para o futebol dos dias de hoje. Mas eu entendo que o Pelé, pelo que ele apresentou, ele tinha uma versatilidade maior como atleta. Ele era inteligente, né, gente? O Pelé tinha uma versatilidade. Agora, não... Soletre, versatilidade. Que traíra, Sombra. Não, aí, ó. Não é isso. É porque tem gente que não conhece essa palavra. Não conhece, não. Então é bom... E é uma palavra que existe. Essa palavra. Então, Soletre, que é bom negritar a palavra agora, né? Então, agora, concordo também, assim, quando você fala que o Pelé é maior que o Messi, não necessariamente significa, nossa, ele é muito melhor que o Messi. Se o Messi, por exemplo, ele está aqui na nota 9 do futebol, aí você vai colocar que o Pelé é nota 9,5, que se Pelé foi 10, não, Pelé é 10. Então o Messi 9,5, né? Agora, na minha opinião, por exemplo, Messi está acima de Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Na minha também. Eu não estou discutindo números, quem fez mais gol, mais títulos. Para mim, o Messi. Você quer ver, por exemplo, eu acho se tivesse que escolher para o meu time, sombrar os dois no paredão ali... Eu escolheria o Cristiano Ronaldo. Ronaldo, eu acho ele mais completo que o Messi. Escolheria o Messi. Eu acho o Messi mais genial. Eu também. Tem mais genialidade. Você quer ver um jogador que ninguém coloca nessa balança? Mas ele era um jogador de uma genialidade fantástica. Quem? O Ronaldinho Gaúcho. Sim. Eu achava que o Ronaldinho, ele tinha lances de gênio. Mágico. É que o auge do Ronaldo Gaúcho durou pouco, né, Sombra? Esse é o problema, né? Ele não foi atleta, né? Outro atleta que eu achava, assim, genial... Zidane. Muito. Nossa, esse é monstruoso. Genial. Então, assim, dá pra colocar... Eu colocaria, olha, Zidane, Messi, Ronaldinho Gaúcho. No balaio de gênios. Chega numa hora que você fala, mas o Ronaldinho Gaúcho foi eleito o melhor do mundo. Aí o Messi tem 5 títulos de melhor do mundo, não sei o que lá. Aí vai chegar numa hora que as pessoas vão colocar número de gols e vão colocar títulos de melhor do mundo, etc e tal. Mas no aspecto genialidade, eu acho que tem tantos jogadores que estão no mesmo balaio. Zidane, Messi, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo. Eu vejo muitos jogadores no mesmo patamar de genialidade. Cara. O Romero tá muito distante desse patamar. Ah, não. Você sabe? Não, né? Talvez não, porque dizem que os extremos se atraem, né? Ah, é verdade. Pode então, ser. Como ele tá na outra ponta, é capaz de se aproximar um pouco, né? Que prateleira que é, ó, tá, o Ale? Quem? A prateleira do Romero, qual é? Ah, Pelé é a primeira, depois vem Messi, Cristiano. Eu acho que fica muito tá próximo. Sem prateleira. Desse, fica muito próximo desse pessoal. O rodapé ali, né? Bem tem próximo. Muita quanto, qualidade. Sim. Quantas? Quantas? Ah, dez. Fica pouca coisa atrás. É um detalhe, tipo, a reencarnação. Ah, a bola, a reencarnação. Eu tinta já vou dizer uma coisa. Ah, diga, Dodô. Não, obrigado, Dodô. Não dá pra você comparar jogadores de épocas distintas. Não dá. Não dá. Não tem como comparar. Acabou a discussão, né? Então, não, é a minha opinião. Vocês têm a opinião de vocês. Tá, mas pra não dar uma dá. Opinião dessa, é melhor não dar nada. Sinceramente. Porque você nossa, tá se justificando e você não quer dar opinião. Todo mundo aqui deu opinião, calma. Você chega aqui, não dá pra dar uma opinião dessa. Quer dizer, tô acabando pra falar isso, é melhor ficar quieto. Presta atenção. Nossa, você não vai jogar o microfone, Domênico. Calma. Você foi meio rindo com o Domênico agora. Não é isso. Se ele prestasse atenção no que eu tô falando, ele não falaria uma bobagem dessa. O que eu quero dizer assim, não dá pra você comparar jogadores de épocas diferentes. Então o que a gente tá fazendo até agora? Só um minuto. É a tua opinião. A tua opinião eu respeitei. Seu respeito a mim, então. É isso aí. Pronto. Uma opinião dessa não dá pra respeitar. Ah, então, dane-se. Quero que você se dane. Nossa, eu não vou dormir hoje que você não tá respeitando a minha opinião. Nossa, não. Boa, Domênico. Alguém levanta o Ale, pelo amor de Deus. O Ale tá se porrando. Alguém levanta o Ale. Agora eu não vou dormir porque ele não respeita. Aquela irritação pra cima. Peraí, o chefe observou bem uma coisa agora, hein? Você viu que é uma irritação positiva, a sua. Todo mundo ficou feliz com a sua irritação aqui. Por quê? Tem irritação? Isso aqui é a irritação do Mota, tá louco. Porque assim, como é que você vai comparar uma época em que se jogava um futebol mais lento com um futebol mais rápido? Tropolento. Você entendeu? Como é que você vai... Você pega, por exemplo, todo mundo fala, Copa de 70, nossa, era devagar, o cara parava, olhava até o marcador chegar. Hoje é muito mais dinâmico. Como é que você vai comparar essa época com aquela época? Jogador foi genial no passado e hoje temos jogadores geniais num aliás, vocês presente. São uns idiotas, porque vocês compararam e ele tá deitando em vocês. Não, é você que eu tô deitando. Eu não comparei. E eu acho que a única forma... O Maradona. Eu acho que a única forma... O Maradona não posso comparar dele. Porque ele jogou em 86. Eu acho que a única forma de você comparar... Maior carreira foi do Maradona. Ah, maior carreira. Sim. A única forma 94, de você comparar jogadores tão distantes de tempos, tão distantes, é usando números. Queira ou não, você tem que usar números. Mas é que tá o... Você, por mas exemplo, é a única lá. Forma de você ser justo aí na comparação. Hoje, o Pelé... Então, ganhou três Copas. Mas a diferença é de número de jogos. Tudo bem, meu, mas é o único jeito de você comparar. Ah, o Pelé ganhou Libertadores com dois jogos só. Mas interessa, por incrível, mas ganhou. A única comparação é número só. Sim, só, pra mim, eu falo. Mas se você for pegar... tinha muito menos jogos antigamente. Hoje tem muito mais jogos. Tudo bem. Hoje o preparo é diferente. Hoje os caras conseguem fazer uma preparação sabendo se o cara, puta, se ele jogar de dois jogos seguidos, ele vai se machucar. É. Naquela época não tinha pra mim, isso, números. Não dá pra... Como é que você vai comparar, cara? Esses números que o chefe tá falando aí, pra mim, número é igual biquíni. Mostra muita coisa, menos o que interessa. Ah, é? Por quê? Porque pra mim é olhando o cara que você vê se ele é bom ou não. Bem, vou ficar vendo o número dele. Não, mas pra você falar se o cara jogou mais ou não, o cara tem que ter feito mais coisa. Você viu antigamente, vocês não. Acham honestamente que os goleiros eram mais bem preparados do que de hoje? Não. O goleiro evoluiu. Então o cara fazia mais gol antigamente? Por isso que os placares eram muito mais elásticos. Nossa, mas agora? Como é que você vai comparar? Mas a bola, vai comparar? A bola e o campo era pior. A bola era mais pesada. Deitei agora. Não, deitou. Então, como é que vai comparar? A bola era mais pesada, hoje é mais leve. Sim. A chuteira era pior. E aí? Material esportivo pior. A camisa, você começava o jogo com um peso de camisa. É. Quando você suava a camisa, ela ficava com outro peso. Como é que pode comparar? Como é que você vai comparar isso? Por isso que eu tô falando. Então, não, então vocês falando. Concordaram comigo. Eu não concordei em nada. Nossa, mas, nossa, eu chefe, eu dei deitada no chefe, senhor. Tá bom, eu deitei no senhor. Tá bom, eu deitei no senhor. Chefe, olha pra mim, por favor, vocês são mais fortes. Dá a volta e pega o Alê. Segue o jogo, segue o jogo. Sem falatório. O jogo vai seguir no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Também de tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Bateria zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa pro seu carro, certo, Vieira? Ah, isso aí, Sombra. Agora eu vou falar da rede de lojas Bateria Zero Quilômetro. Uma distribuidora de baterias especializada, onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Precisa de bateria para carro? Sim! Tem! Caminhão? Sim! Tem! De moto? Sim! Também tem! Tem até para no break! São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal! Você pode ligar lá, agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde você estiver. Hein? Show de bola, Motinha! Isso é show de bola, sem correr risco de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo! Funcionários próprios vão até você e resolvem seu problema. Liga lá e agenda. Anota aí o telefone. 3197-0266. Repetindo, 3197-0266. Ou acesse o site www.bateriaszerokm.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser Bateria Zero Quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. Boa! Boa. Vamos trazer aqui mais mensagens gravadas. Sim. No oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Contratei você, não podia te perder. Na cabine do navio, o sombra enrabou o Alê. Enrabou o Alê. Isso é genial. Que isso? Nossa! A cara da sombra enrabou. Nossa, Ju, que deitado, hein, Ale? De Mogi das Cruzes. Olha, Alessandro, não foi legal isso, não. Não foi legal. Tamo o nome dele. Foi de novo. Foi legal. De novo. Escutou o nome dele. Eu não ouvi. Aí, mota. Isso! Mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, meu. Vocês não gostam que fiquem controlando o jogo. É, sei. Aí, outra, você não ouviu? Presta atenção no programa. É, presta atenção, viu? Vamos lá, mais uma mensagem. Fala, galera do estádio, aqui é o Marcos São Bernardo do Campo, palmeirense. Aí, galera, vocês não estão achando, não, que a punição do Jailson ter demorado mais pra sair não beneficiou o Palmeiras, ao invés de ter atrapalhado? O Palmeiras conseguiu ficar com o Jailson pra conseguir ficar em primeiro lugar aí na classificação geral, nossa, né? E, pô, estão tirando ele de um jogo aí praticamente que não tem importância, né? Porque o Palmeiras já passou. Eu tô achando que mais ajudou a gente do que atrapalhou, hein? Abraço, galera, valeu. Não, mas não joga primeiro da semifinal. Tá, ele tá louco. Não joga o primeiro jogo da semifinal do campeonato. Não joga a primeira. Na primeira fase podia jogar qualquer um no gol. O Palmeiras ia ser o primeiro. Não vou nem responder, velho. Deixa pra lá. É palmeirense, viu? Não, mas não vou nem responder. Ele é palmeirense. E daí? Porque é palmeirense, não posso. Eu não vou responder. Mas ele é palmeirense. Dane-se. É, vou pensar um pouco. Dane-se. Nossa, que estúpida. Isso é, que se dane. Mas é uma estupidez mais agradável. Ah, é. Estupidez legal. Você é estúpido, não é? Vamos lá. Eu dou além de safada, é estúpida. Mais uma cornetada. Fala, galera, aqui é o Alex do Butantã. Qual o papique de vocês pra Copa do Mundo? O Brasil chegará pelo menos até a semis? Papique. Abraços e avante, papique. Palestra. Papique. Olha, pra mim, papique. Os favoritos seriam Brasil, Alemanha e França. Boa, chefinho. Eu colocaria a Espanha também. Tá, mas você não entende nada, desculpa. Ah, tá bom, desculpa. Nossa. Ô, mas tem a Argentina, tem a Bélgica. A Bélgica vem bem também. A Bélgica sempre vem bem. A Bélgica sempre é aquela história, né, mano? Não, mas a Bélgica tem os caras enjoados lá. O Lukaku, o Hazard, o Fellaini, o Witzel. Desculpa, eu não acredito. O De Bruyne é belga? Sim. É. Também. Mais um, hein? Bélgica não tem camisa. Não, o time é muito bom, realmente, mas... O time da Bélgica é apelão também. Ah, não tem camisa, né, mano? Não tem camisa mesmo. Também acho que não é Copa chega a camisa. Algum time sem camisa chegou a ser campeão do mundo? Não. Não. Não, o Palmeiras que o diga. Ah! Ah! Ah! falou, Domênico, o Marcão. Ah, o Marcão deitando em você. Então, deixa eu explicar. Tá chupada, dá, Dodô. O maior time que tem maior títulos brasileiros é o Palmeiras, não tem camisa, né? Mas ele tá falando de Mundial. Ai, que deitada agora no Domênico. Não, não, só pra saber. Ele falou mais de Mundial, no caso. Só pra saber. Ué, nós ganhamos um. Ganhamos um, olha aí, só eles ganharam três, nós ganhamos um. Mais uma cornetada. Se for assim, tem que falar do Corinthians. Temos dois já. Peraí, vamos lá. Mas não tinha camisa. Galera, está. Sempre tivemos. Pessoal, e a Lusa? Ninguém fala da Lusa, pelo amor de Deus. Acabou. Olha, você que é tão versátil aí com os times, ora é Palmeiras, ora é tal. Meu, assume aí, cara, pra falar da Lusa. Dá umas noticiazinhas aí da Lusa. Ultimamente só tem notícia administrativa, né? Porque de futebol não tem muito. Mas fala da gente aí. Um abraço. Gerson do Tatuapé. Olha, muito Gerson. Louco, hein, velho? Então, em sua homenagem e toda a comunidade olha o que você da falar, Lusa, fica puto, hein? Vamos falar do último jogo, animal. Portuguesa 3, Calabresa 4,50, pequena fatia. Ai, ai, tem que falar, né, velho? Ai, vamos lá, mais uma cornetada. Rapaziada. Boa noite. Eu tô com muito medo do Bragantino do Rio Branco aprontar na quinta-feira e denegrir mais ainda a imagem do Eliminates Arena. Nossa. Abraço, Gabriel de São Caetano. Nossa, que deitada! Ai, que deitada, hein? Nossa! É um trouxa sem personalidade que inclusive copiou o outro ouvinte. Mané. O juiz. É verdade. Vai, eu pagar lanche. Olha, o Gabriel Babaú. É um forte candidato Lulão, a prêmios, hein? Não, um candidato a tudo. Forte candidato a prêmios. Vamos lá, mais uma cornetada. Fala, galera do estádio, boa noite. Aqui quem tá falando é Gustavo. Pô, o Free Willy do Zé Menino aí tá de brincadeira, hein, velho? Falar que a torcida do Santos recentemente não vai mais ao estádio. Velho, a torcida do Santos não vai mais ao estádio desde quando o Pelé parou de jogar bola, irmão. Nossa. Aí, chefe, tá de brincadeira, hein, mano? Abraço a todos aí. Chefe, chamaram de Free Willy do Zé Menino. Eu não vou responder, é uma ofensa muito pesada. O Mota, o Mota que criou. Foi o Willy. É um gênio, é um gênio. Babaca, ai, nem sei quem é, babaca, é babaca. Que é isso, chefe? Free Willy do Zé Menino. Não, mas fala do Santos. Importância, não pode me xingar, não tem problema. Ah, tá, sim. Vamos sim, lá. Mas isso não é um xingamento. Mais uma corneteda. Fala, amigões. Pedro Forato daqui de Lisboa. Sempre ligado ouvindo vocês. Olha, eu tenho uma dúvida. Com essa chuva que caiu em São Paulo, com o gramado encharcado do Morumbi, eu queria saber, o Vieira é gay? Ai, abraço, São Paulo. Eu vou encharcar. Pode? Não, encharcou a cueca aí, agora. Vamos ver se não. É macho, mas olha. É porque o juiz de Libertadores aqui é 15 minutos agora. Porque ele sabe que eu vou encharcar. Quem? Eu não vou falar. Olha, senhora. Então roxo, né? O Gabriel, da mensagem Eliminates, ganhou um boné estádio 97 boa. Vista aérea. Gabriel? E o Gustavo, Gabriel, e o Gustavo do Free Willy do Zé Menino. Ei! Ganha uma bom. Camiseta estádio 97 Tente Beat. Lá na cara. Então, os anos tem que o dia que eu estiver aqui. 5 dias úteis para retirar os seus prêmios entre 9 da manhã e 5 da tarde aqui na Energia 97 FM. Tá bom? Eu fiz uma pequena enquete aqui. Enquete. Perguntando quantos grandes passarão às semifinais do Paulistão. Como é que ficou? Se todos, se apenas 3, se apenas 2, se apenas 1. Não coloquei lá no Twitter, não tinha como colocar nenhum. Não tinha a opção da quinta escolha, né? Bela não opção, chefinho. É. E também não existe, né, essa opção, porque o Palmeiras já meteu 3. O Palmeiras já meteu 3, então... aí só uma. Né? Uma milagre, catástrofe. Né? A verdadeira catástrofe. A maioria acredita que 3 grandes passarão. 45% das pessoas na enquete colocaram que acreditam que 3 grandes passarão. 32% acreditam que todos os grandes passarão. 18% acreditam que 2 apenas passarão. Mentira. E 5% acreditam que apenas um time grande passará a semifinal do Paulistão. E vocês aqui, o Ale acredita que todos passarão, todos Vieira. Passa os 4. Todos. Você, Marcão. Também acho os 4. Todos. Passam. Mota, não precisa. É, chefe. Nossa! Eu, assim como Mota, achamos que passamos os 4, né, Mota? Achamos que passamos? Nossa, você representa o voto dele? Português aqui, eu entendo. Você fala por ele? O Mota me deu uma cutucada aqui e falou que... Ah! Free Willy do Zé Menino. É o chefe. Mas, Mota, é lógico, uma brincadeira apenas. Claro. Pode votar. Só um não vai passar. Três passarão, de volta, então. Só um, Motinha. Três passarão. Domênico. Tô achando que lá no Lula. Ô, rapaz, tô numa dúvida aqui, viu? É, Domênico, mudou? Dois ou três? Não, eu tô achando... Ou dois ou três, é. Mas tô numa dúvida, cara. Quer consultar os universitários? Caramba, mas dois, hein, Dodô? Dois é zebra demais, hein? Mas os dois perderam. Sabe o que acontece, ô Vieira? É Vieira, ele. O Corinthians perdeu e o São Paulo perdeu. E eles precisam ganhar de dois gols de diferença, né? Tá, traz uma novidade agora, querido. E o problema é esse. E se ganhar, ganhar o jogo... Não é. Tô te explicando o fato. Que você tá rodeando aí. Tá com medo de se comprometer. Ou você fala, ou senão não fica aí com medo. Sabe? Ali, eu tô me dando uma porrada nesse trouxa. Se ajeitou na cadeira. Então, pera só um pouquinho. Ô, Sabichão. Então, já que é assim, eu falei aqui a minha final do Paulista. Seja homem e fale sim. Ah! Eu falei aqui. Viado! Ale! Viado! Vamos lá, fala aí! Fala aí! Não fica no muro, não! Seja macho, Ale Oliveira! Manda final, que você acha? Ô, Cap! Clóvis Bornai! Se vai chegar dois ou três! Vai, Clóvis! Clóvis Bornai! Clóvis Bornai! Ó, vocês são tudo umas paquitas do Gargamel! Vai! Ele fala alguma coisa, vocês ficam todas... Toda vai, oriçada. Vamos lá, né? Vamos lá. Luiz Bornai, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. É o Bornai. É Corinthians e Palmeiras. Ó, falou. Aê, boa. Bora e você, falar. Quantos vão passar? Já falei que é Palmeiras e Santos na final. Não. Foi mais, foi além, Dudu. Bom. Já foi lá no final. Foi além. Além do... Então fala com a RG, já que você foi além. Foi além... Nossa, sensacional agora. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. O senhor tá bem vendido. Ele quer derrubar, quer derrubar. Bem claro que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Depois dessa, você pode ir até pra uma emissora que eu conheço. Hoje ele chegou aqui e falou, ô, Mota, não falei que ia conseguir. Ai, mano. Tá rindo do que aí, mano? Ale, ele cheguei hoje, o chefe falou, não falei que ia conseguir. Ô, mano, e você, mano? Passa quantos? Eu acho que um grande vai ramelar no meio do caminho aí. Também. Eu acho que passam três grandes e um vai ficar pelo caminho. E quem caminho. Que a tua final é quem? Eu acho que Corinthians e Palmeiras. Nossa, vai pegar fogo. Você sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, né? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a souvenir. E já tá na hora de você conhecer o melhor souvenir piso de todos os tempos. Souvenir piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que souvenir piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, souvenir piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da souvenir e ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com souvenir piso. Souvenir, se faz diferença pra você, a gente faz. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Eu ficaria aqui mais duas horas com a Lê. De volta amanhã, se Deus quiser, eu com também. Os ouvintes se também Deus ao quiser. Vivo, porque sim. O nosso departamento de engenharia vai trabalhar aí full time. Full time. Avisando pra mulher do Silvano que ele deu uma chegar. Atenção, Viviane, Rico. Ela vai ficar feliz. Essa noite hoje vai dormir, hoje não, né, tem papai pra contar a história. Hoje não tem papai. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. E também no oferecimento de Amanco. Com Amanco a obra não tem prorrogação. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco. Valeu, gente. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, até amanhã. Valeu. Também. Tchau. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Overnight. Dia 29, véspera de feriado. São Paulo vai parar. A Overnight Vila Olímpia comemora 3 anos de muito sucesso e traz novamente um dos maiores ícones do rock nacional. Mais de 30 anos de carreira e muitos sucessos. Paulo Ricardo na Overnight, em seu primeiro show de 2018 em São Paulo. Overnight. Não perca! Primeiro lote disponível no site aloingressos.com.br. Informações e reservas e camarote 3582-3637 ou pelo WhatsApp 95155-0702. Paulo Ricardo, dia 29, na Overnight. Overnight.

Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Energia que te move, começa! Agora na energia. Night Session. House music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começa aqui na Energia 97. Muito boa noite pra você. A partir de agora, até as 10 da noite, house music de qualidade. E quem abre é ela, DJ Marina Diniz. Mas difícil chegar aqui hoje, né? Nossa, achei que eu não fosse chegar a tempo. Mas muita gente tá, né, aí debaixo d'água em São Paulo, que choveu demais. Então, agora a gente relaxa. Alagamentos, pelo menos a gente conseguiu, que é bom. É verdade. Vamos relaxar com música tá boa. Aí, beleza. Bom, vou começar hoje com I Can Do Without You, do Caribô. Tem uma intro bonita e aí... Bom, depois no final do set eu conto que eu toquei. Beleza, então. Bom programa, Ju. Pra você também, Marina Diniz, aqui na Energia. Night Sessions.